Tudo bem, seu Bento? Você tá nervoso? E aí, seu Bento? Desculpa, batendo aí, boa mesa, noite. Véio. Como assim, aí, tá batendo Bento? Na mesa? Ah, tá nervoso. Foi, seu Bento? Já quebrou, muito. Já quebrou o fone. Já... Tá chovendo muito, tá estragando a horta, velho. Ô, mano, tá chovendo aí, mano? RG número 2, a cidade do Rio de Janeiro, agora à tarde, deu uma nublada no tempo e uma leve garoa, mas não tá chovendo agora não. Rapaz, aqui agora... Aqui a coisa tava feia de manhã, viu? De manhã até, tava... Foi até agora pouco aí, né? O bicho tá pegando, né? É, tá feia a coisa. Água pra todo lado, cachorro tá bebendo água com a cabeça voltada pra cima, mano. Tá fácil não. Mas treta, é isso aí. Hein? Fazer o quê? Ô, seu Bento! Opa! Você tá liga, seu Bento. Você tá nervoso? Por quê? Não, não, relaxa. Não, não, não é nervoso, não, né? Não, não. A horta estragou com a chuva? Com a chuva aí. Hortinha. Atrapalha o orégano? Um pouquinho. É? Quebrou lá? Rebenta. Atrapalha aí. É, não tem jeito, seu Bento. Não é bacana. Vamos começar, seu Bento, com quem o senhor quer aí? O senhor escolhe. O senhor sempre escolhe. O senhor que manda aqui. Roda o dado aí, senhor. Começo do programa, o senhor manda aqui. Não parece, né? Fala com o Corinthians. Ah, Coringão! Corinthians! Vamos lá, Bento, Coringão! E aí, mano, como é que tá? Tudo em paz? Beleza. Só pegar um fone aqui, já vai falando com ele aí. Enquanto isso, vou pegar um fone aqui. Tá, fala aí. Tá, Bento, hein? Sem fone, seu Bento? Ele tá sem fone, viu, mano? Já chegou. Seu Bento tá com a horta. Tá chegando. Com a horta meio atrapalhada hoje, mano. Calma. Faz mal, não faz mal. Molhou a palha dele, ele fica nervoso. Ele fica louco, velho. Não é fácil. Tamo aqui, pô, agora sim. Agora sim. E aí, mano, tranquilo? Quais os desfarques da manhã, hein? Amanhã tem desfarque? Então, Bento, o Maicon, que era um jogador aí que tava em dúvida aí se participaria da partida ou não, ele vai pro campo, cara. Inclusive aí a escalação do Coringão aí, ó, vai com Cássio, o Paulo Roberto improvisado na direita aí, porque Paulo o Léo Príncipe tá fora de combate, o Fagner também tá servindo a seleção brasileira, o Pedro Henrique, o Pablo e o Guilherme Arana na esquerda. O meio-campo não teremos aí o desfalque na posição de volante, teremos ali o Gabriel, nosso cabeça de área, junto com o Maicon. Aí aquela linha de três jogadores à frente ali, você vai ter o Marquinhos Gabriel fazendo as vezes do Jadson, tá certo? Pela direita. Você vai ter o Jadson fazendo as vezes do Rodriguinho, centralizado. E na esquerda é o Cleison, o jogador que veio da Ponte Preta. Lá na frente é o Jô. Lá na frente é o Jô. É o time que o Corinthians tem pra escalar aí contra o Vasco amanhã, velho. É o dia de passar o babão nos caras, hein? É. E o novidade lá sobre o Castan que você falou, né? O pai dele tá viajando pra Itália. Sim. Pra tentar o empréstimo do jogador, vai conversar lá com o time. Então, nos próximos dias aí, no final de semana, começo da semana, a gente tem uma posição se o Castan volta aí por empréstimo para jogar no Corinthians ou não. Aliás, vou falar, você é o primeiro cara a falar dele aqui, gostaria da volta dele, aí deu resultado aí, ó. Tá vendo? Tô indo pode crer, dele, pode ser humano, que ele venha. O mano manda, velho. Não, mas, ô Motinha, a questão não é mandar, porque o Corinthians ele tava aí fazendo esforços aí pra ir atrás do Anderson Martins, que até não foi mal no Corinthians, mas tá muito longe de ter ido tão bem assim. É, porque é um zagueiro hoje extremamente caro, e a diretoria do Corinthians tava investindo aí todos os esforços aí na contratação do Anderson Martins, que inclusive o Vasco também quer. Mas, na boa, cara, hoje, se a gente parar pra analisar, o Leandro Castan, em termos de representatividade dentro do Corinthians, ele significa muito mais do que o Anderson Martins, velho. Isso é verdade. Então, acertou né? A diretoria do Corinthians. Pois é, o Leandro Castan tava naquele time de 2012 aí, que fez muito sucesso. Então, cara, mesmo diante de todos os problemas que ele teve aí, ele fez uma cirurgia na cabeça, ele não vem aí, talvez, aí numa grande fase, tava emprestado pela Roma aí, jogou na Sampdoria, jogou no Torino. Mas é um cara que, pelo menos aqui no mercado nacional, tenho certeza que vai dar certo. Ainda mais diante do que a gente tem aí, um monte de perna de pau, um monte de jogador ruim pra cacete. O Leandro Castan vai deitar aqui na zaga. Vai fazer vários desarmes, tenho certeza. Não, então, não é verdade, Motinha? Com certeza, porque a qualidade tá bem baixa desse brasileirão, hein? Terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, Leandro Castan, imagina, ó, Leandro Castan e Pablo, velho. Mas nem com um tiro de 12 que os caras conseguem varar a zaga do Corinthians. É menos, né, mano? Se mirar uma 12 no meio dos dois zagueiros aí atirar, tenho certeza que o tiro não pega no goleiro. Eita. Olá, eu sou o Ali. Ah, chegou. Chegou. Tá todo molhadinho. Porque hoje. Chegou o ante. Pra chegou. Quem tá se afogando, jacaré é tronco. É verdade. Então, você molhou muito hoje. E hoje cara. De manhã tinha bastante tronco, hein, Ale? Não é? Ale, aquele seu carro dos Flintstones lá, você molhou o pezinho? Não é? Não fala assim. É, ele carro pedala do... por dentro? É, nossa, no chão, velho. Tem um buraco. Desdenhando. Ele é meu amigo pessoal, ele é mais ou menos da minha idade. O mano paga um sapo pra minha nave, velho. É. Não, tá andando bem. Parabéns, Ale. É isso mesmo, velho. Aí não posso falar que ele tá totalmente irregular. Não fala isso, os caras vão vir atrás de você. Não, mas eu falo que eu sou amigo do mano, aí tá tudo liberado pra nós. Tá tudo em casa, Ale. Isso mesmo, tem que parar com esses carros Nutella, mano. O carro Celtinha lá é open bar de dívida, viu, RG? Open bar de dívida é bom. Vamos. Mas é o peixe. É o peixe. É isso aí, vamos então, lá. Bento. Coringão, hein? Rumo à liderança novamente, hein? Isso aí, mano. Vambora. Vamos lá, RG. Olha só. Diga. Ainda sem o técnico, né? Ainda sem o técnico, ainda sem assinar o treinador. Falam muito do Levir, né? Sim. Estão conversando, aquela coisa toda, mas ainda não rabiscou. Muita conversa, né? É. E amanhã o Elano é contra o Botafogo, às 21 horas, aqui, ó, no Pacaembu, o jogo. Já deu a escalação. Com algumas mudanças e uma dúvida aqui, ó. Por exemplo, continua o Vanderlei, vai Vitor Ferraz, Luca Veríssimo, David Braz e Matheus Ribeiro. Novidade aqui, já que o Zeca tá. Essa é uma mudança. É, Renato, Thiago Maia e Vecchio. Aí, ó. Outra, segunda Vecchio. Mudança. É. Aí esse tem... nome de carro de piloto de Fórmula 1, isso. Né? Meu Vecchio, amigo. É. Vitor Bueno, normal. Sim. Aí outra aqui, ó. Arthur Gomes. Terceira mudança. E o Ricardo Oliveira, se não tiver condição... Não vai pro jogo. Não, vai o Kaique. Quarta mudança. Isso aí. Você gostou? Com relação... Eu tenho muita dúvida com relação ao Matheus Ribeiro aí. Na esquerda? Não sei. Se ela jogar mais pra ver, mas... De onde ele veio, RG? Não sei. O RG, é melhor você não pedir pra que ele jogue mais, velho, porque esse cara é um horror. Ele jogava no Atlético Goianiense, não era? Ele é fraco, viu, mano? Pelo menos nas participações que eu vi... Não, RG, pra ele ficar fraco, ele precisa tomar um litro de biotônico Fontoura, velho. Não achei legal, não. Mas vamos ver, né? Agora, ele é esquelético, ele não é fraco. Agora, com relação a técnico, o Santos não foge aí do que todos fazem, né? Quando não tem um técnico engatilhado, quando não tem nada já pré-acertado, faz o quê? Joga um nome e espera para ver a reação, para ver como é que a torcida, principalmente, reage a esse nome. E eu acho que vai de Elano e, de repente, se o Santos ganhar bem, passar bem... Eles vão esperar. Eu acho que vai segurando, porque é o que todo mundo está fazendo, né, cara? Eu tenho uma sugestão. Fala aí, Olen. Porque você sabe que eu sou muito fã do RG, né? Muito fã do RG, então eu fico preocupado com o meu Santos. Seu Santos. Sim. Seu Santos. Véio. Cada hora você tá num então, time, que acontece? Pô, você tá parecendo um integrante aqui do programa, hein? Tem vários, são vários segmentos, hein? Hoje eu vi uma foto sua com a camisa do Flamengo, velho. Não, mas era montagem ali. Ah, né? montagem. Mas é o seguinte, Dudu, sabe quem que eu indico pra ser o treinador do Peixe? Quem? A irmã do Neymar, porque ninguém conhece o elenco como ela, viu? Nossa. É aquela lata. Mais rodada do que pratinho de micro-ondas, hein? Mas eu vou discordar. Aquela não paga mais IPVA, hein? Eu vou discordar de você, Alê. Porque quem iria se beneficiar dessa função seria só ela, o Santos. Santos não iria tirar proveito disso. Ô, RG, dão conta aí é o seguinte, que o Levir... teria o empecilho é porque ele quer um contrato de 2 anos e o Santos está oferecendo para ele, na verdade, até o fim do ano, porque vai ser eleito novo presidente, né? Não sabe se o Modesto vai continuar. Então, o Santos não quer fazer um contrato a longo prazo. O Modesto nem poderia oferecer mais que o prazo, que ele nem sabe se vai ficar. Né? Nem sabe se o Levi vai estar inteiro também. Também, né? Quer dizer, tem isso. Ô, mano, você que tá aí, tem setoristas lá, tem mais informações, algum detalhe ou não? Então, RG, parece que o Levir, ele já estava palavrado com a diretoria do Santos e que esse acordo aconteceria nas próximas horas. A menos que algo mude de forma drástica aí, mas o Levir deve ser o próximo técnico do Santos, sim. Eu também acho, né? Mas eu tinha ouvido falar também do Rogério Micali, que foi campeão olímpico com a seleção brasileira. Era uma possibilidade. E se não desse certo nenhum desses dois nomes, o Elano, né? Agora, cada vez que vai passando o tempo, né? As horas vão se passando, a gente fica sabendo de mais detalhes, né? A respeito da saída do Dorival, né? Porque o RG ontem falou muito bem aqui. São vários aspectos, desde a falta de pagamento, desde o desgaste natural que existe na relação treinador-jogador, alguns jogadores que não estão jogando nada nesse ano, e a gente citou aqui, são bons jogadores, mas não estão jogando bem. A relação difícil que alguns atletas tinham com o filho do Dorival. E também o que poderia salvar o Dorival ali com relação a ambiente, pelo menos, a atmosfera para trabalhar, seria o Elano, que é um cara que tem uma excelente entrada com a maior parte dos jogadores. Sim. Mas isso não aconteceu. Sim. Então eu não estou nem falando que o Elano trabalhou em causa própria. Só estou falando que esse meio campo, para talvez dar uma melhorada na relação do treinador, do Dorival, com o grupo, esse meio campo não aconteceu. Não rolou, não, né? Não rolou, não rolou. Então tem esse detalhe também. Mas aos poucos a gente vai sabendo mais detalhes da saída do Dorival, né? É, isso aí. E tem aquela coisa, né? Aí tem o apelo, acredito que tenha o apelo do grupo inicial, dando força ao Elano, sabe? Sim. As coisas, elas funcionam dessa forma, né? Elas funcionam assim. É o famoso sistema, né? Então o sistema, eu acredito que o sistema vá ser esse lá dentro. Uma força, né? Em apoio ao colega, ao amigo, ao jogador, mas é difícil, né? Porque a gente está longe, você está a uma distância muito de informações e do que realmente está acontecendo nesse momento. Então, temos que aguardar. Boa. Isso aí, Dodô. Vamos seguir ou paramos aqui? Não. Só deixa eu dar alguns recados aqui, ó, seu Bento, e o Benjamin também vai dar o seu recado. Quero dizer que o Estádio 97 sempre vem em nome de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Posando o jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Stella Barros Turismo, o maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia, com a Stella Barros Turismo. Exeg, formando o melhor em você. Também em nome de Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Em nome de Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. E o Benjamin vai falar o recado aqui de Fricô. Fala de Fricô, Beijinha. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô, é isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô, vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! É Fricô, meus amigos! 97! Vamos lá! Are you ready, São Paulo? Fricolo! E aí, Mota? Muitas coisas. Beleza, vamos lá. Primeiro é o seguinte, já era, né? Luiz Araújo foi liberado, não joga mais. Já feliz onde ele escolheu. Exatamente, ir. Não conta mais com o atacante. Amanhã, quem Motinha. Chega para fazer os exames é o Michael Suell. Michael Suell chega amanhã. Michael Suell. Hoje ele, agora à tarde, no final da tarde, ele postou, né, se despedindo da torcida, do Galo, agradecendo, então... Exatamente. Parece que realmente amanhã... Boa. Michael Suell. Mas ô Motinha. Oi, mano. Luiz Araújo, velho, com aquela mulher que ele tem lá, mano, ele vai ser feliz até em Bagdá, velho. Ele vai levar a mulher. Do lado dele, velho. Ele vai levar. Em Bagdá, ele vai ser feliz, mano. E com dinheiro, né, mano? Você é louco. Ele vai levar a mulher? Acho que sim, vai. Né? Ah, então não vai conseguir nem andar, coitado. Ô, você tá louco. Acho que anda. O moleque que sorte, tem força, hein velho. Que sorte, hein? O cara vai foi negociado. Brasil, vai pra França. Grana, exatamente. Meu o Deus. Kit completo. Vai além. Nós trabalhamos o mundo a vida inteira, só cai cansado aí na vida. Eu não conheço a culinária. O Dodô é um homem internacional, né? Sim. Eu não conheço a culinária francesa, mas pelo que eu tô vendo, eu conheço, ele vai comer bem na França, né? Vai. Ô, mano, quem eu se só deu... acho que ele vai se esconder, né? Ô, mano, quem se deu melhor com a planta, o Dentinho ou ele? Acho que o Luiz Araújo, né? É? É mais bonita, hein? Luiz Araújo. Muito mais bonita. Eu tô falando do início, a do Dentinho lá do início. É quando era dente assim, de leite, né? É? Quando era dente desde de que leite. Ela era um, desde que ela era uma semente, hein? Era um broto. Olha, e outra história que tá rolando em São Paulo. O São Paulo tá esperando a definição aí, viu, seu Você bem? Parece um caçador de borboleta com esse colete. Esse tá ridículo. Caçador de borboleta. Você veio de pijama e agora você tá falando de mim. Você tá com o mesmo pijama de ontem. Caçador de borboleta. É... parecendo um policial rodoviário. Tá, vou multar você já. Olha... o Centurion. Centurion. Quem vai levar? Então, a história é o seguinte, o São Paulo tá esperando o Boca se manifestar. Aquela aí, boca, né? Sem dente que eu beijava, já está de dentadura. Que horror. Nossa. Eu cantei por causa do Dodô, que ele gosta. É, banguelinhas. Então, olha, o Boca aí, o São Paulo tá esperando o Boca se manifestar, né? Mas até agora não fala nada e acaba agora no final do mês o contrato dele. Se o São Paulo vendesse ele, seria os 5 milhões de dólares aí, tava bom, né, velho? Mas não vai mais. Boca já manifestou que não vai ficar com o jogador. Não, ainda não falou, viu, Ale? Foi um boato, por causa daquela história que ele ia ser preso e tal, acabou não sendo preso, né? Ele tá mais louco que o Mauro Naves da lancha, bateu na mulher. Ele é louquinho, ele anda armado, caramba, ele é bem doidinho. Totalmente fora da casinha. Então, mas o São Paulo também, eu acho que não ficará com ele e vai tentar vendê-lo. O que vem lá do Morumbi é isso, que o São Paulo vai tentar vender ele pra pegar outra pessoa. É tipo um Theo Becker do futebol, ele é o fio desencapado. Então, aí o São Paulo tá aguardando isso aí. E hoje foi um burburinho, né? Diz aí que o Lucas Lima, o São Paulo estaria consultando o Santos pelo Lucas Lima, RG. É. Né? Inclusive o Lucas Lima até brincou, falou, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ninguém mentira? Mentira. Ninguém mentira. É mentira. Ah. Entendeu? Ah. Então, ele falou, meu, você acha que o São Paulo vai pagar essa bolada? Quanto seria, RG? Uns 30 milhões? Eu sei que o Santos detém os 10%. Agora, quantos empresários vão pedir, velho? Aí... será que poderia ser uma negociação igual foi do Ganso? Não sei. Não dá, porque... os caras compram a parte do Santos. É difícil pensar o Lucas Lima jogando aqui no time do Brasil, viu, meu? Não sei, Mota, se isso iria rolar, velho. Sinceramente, uma coisa é certa, a gente já até discutiu isso. Seria muito difícil uma transferência dele, por exemplo, para o Palmeiras. Mas também não vejo, pela identificação que ele tem com o Santos, ele jogar, sei lá, no São Paulo, no Corinthians. Sinceramente, a gente não pode nunca duvidar. No futebol você não pode duvidar de nada, mas acho difícil. Eu também acho difícil. E o dizem aí que o Thiago Mendes pediu aumento pro São Paulo, né? Com certeza. Quem? Né? O Thiago Mendes. Pra ele ficar, ele tem uma moeda. Como o São Paulo rejeitou a proposta do Lille aí também, né? E ele teve há pouco tempo, ele teve o contrato renovado. Agora, se ele pediu aumento, pelo amor de Deus, né, velho? Só porque o cara teve uma proposta aí, não foi, e acabou de renovar o contrato, pô. Agora vai ter que dar aumento, tá bravinho. Dizem que o Rogério teve uma conversa com ele, falando, ó, segura, ou até no final do ano a gente resolve a tua situação. Porque, se eu não me engano, ano passado ele teve uma proposta do Shakhtar, não foi? Você indo embora. Né? Então, mas a questão não é ele aí, porque ele tinha acabado de renovar com o São Paulo, sabe? Então, o São Paulo rejeitou a proposta. Que nem aconteceu com o Rodriguinho recentemente no Corinthians. O clube não quer liberar. É, então, também não é assim também o jogador falar, eu quero ir, vou, né? Tem contrato. Mas a gente sabe o final disso, como é. É, o cara fica putinho, né? O Rodriguinho não ficou, o Rodriguinho tá jogando muito. Tá, ué. Exatamente. A questão é, então, parece que o Rogério teve uma conversa com ele aí também, vamos aguardar, né? Sobre o jogo de São Paulo contra o Vitória, nada a declarar ainda, porque até sem Luiz Araújo, eu quero saber o que o Rogério vai fazer lá na frente. Boa. É isso. Aí, tá certo, seu Bento. What the fuck, não! Palmeiras! Ah, para de nós! Amanhã o time vai com muitos desfalques. Muitos desfalques? É, amanhã eu jogo 19h30 lá em Couto Pereira. Quantos desfalques? Ó, bastante, vamos lá. Hein? É o Jean, é o Edu Dracena, é o Dudu, é o Mina, é o Borja e o Guerra. O Guerra, embora o Guerra não esteja com a seleção venezuelana, desculpa. Ele vai ficar porpado aqui. Mas amanhã, Domênico, zagueiro Luan vai ser, foi relacionado para a partida, que veio do Vasco. E também ele. Ele quem? Vitinho. Vitinho? Aí, Vitinho pode aparecer amanhã. Moleque, pode aparecer amanhã. Você gostou dele? Não, ele é bom, pô. Ele bom é jogador? Bom jogador. É o jogador mais promissor aí da base do Palmeiras. Da base, né? Só que não conseguiu ter muito espaço com a chegada de... outros jogadores mais experientes. Que bom que ele vai começar a ter um pouquinho mais de espaço, né? Vai ter amanhã nessas brechas aí, Dodô. Amanhã, então, é o Curitiba. Curitiba. Vocês comentaram ontem amanhã, aqui, ó. Amanhã o jogo é um pouco antes, né? Aliás, falando em jogo, né? Hoje, a rodada começa hoje, hein? Começa logo hoje. Mais às 8 horas. Sim. Tem o Fluminense e o Atlético do Paraná, né? Furacão, E amanhã os dois jogos que começam às 19h30... É o Atlético e Avaí, Curitiba e Palmeiras. E agora virou moda, né? Jogo a semana toda, né? Aí depois o Santos é 9 da noite, né? Divirtam-se. Santos e Botafogo à noite. Sim. O Vasco e Corinthians, 9h45. Sport Flamengo, 9h45. Chapecoense e Grêmio, 9h45. Não vai ter. Esse jogo foi adiado, o Chapecoense e Grêmio. Ah, é? É? Por causa do clima, né? Então foi pra quinta-feira. Os caras não conseguiram. Por causa do clima? Os caras não conseguiram embarcar pra lá. Pra Chapecó. Começou de novo esse negócio. Não tava chuva. E o São Paulo é quinta, né? O São Paulo é 19h30, né? São Paulo e Vitória. Tava chuva e a CBF vai confirmar daqui a pouco, 7h30. Com esse monte de alteração aí, Ale, é jogo tranquilo pro Verdão contra o Curitiba? Curitiba é o quarto colocado, tem duas vitórias e dois jogos como mandante, tem um time muito bem encaixado. Só perdeu uma. É pedreira, hein, velho? Comentaram ontem aqui, diz nosso amigo Mano, da mostrada de bicoleta do Vardívia, vocês comentaram? Pode falar de novo. Vardívia tá agitando. Trampo, hein? Só pra falar porque a gente não quer. Vardívia tá agitando o meu pedaço aí, hein? É isso aí. Espero que o Palmeiras faça um bom jogo. Tá rebolando mais que a Anitta. Amanhã contra o Curitiba, precisa vencer pra poder começar já a encostar lá, né? Senão, a coisa fica difícil, carro, né? Amanhã. Precisa ganhar o jogo. Precisa começar a ganhar jogo, né? É isso aí. Falamos de todas as agremiações, só lembrando algumas coisas importantes, né? O resort esse final de semana, eu vou falar daqui a pouquinho do resort, mas é bom lembrar. Sexta, sábado e domingo tem resort, nona edição do resort. Eu também vou. Apareceu, O que aconteceu? Apareceu o seu Benjamin Bach. Apareceu a Margarida. O seu Benjamin Bach tá aqui, eu também vou. Você vai? Vai. Ah, que bom, vamos finalmente, tomar aqueles drinks. Vou tomar os drinks no salão. Que bom. Não vou tomar drink com você, não. Toma aquele. Véio. Toma o Sex on the Beach, beija com ele. Ele gosta de morritos. Ele só toma morrito. Ele gosta de tomar morrito na cara. É morrito. Ele gosta de tomar uns morritos na cara. Ah, eu tô levando uma sunga dois dedinhos pra você, hein, beijo. Pra gente tomar aquele banho de piscina gostoso, tá? Que coisinha. Minhas sungas, elas são sob medida, porque eu tenho a cintura fina e o resto é grande. Só não vai nadar de costa, que vão pensar que tem tubarão lá. Então essa é nova, parabéns pela criatividade. Só um minuto. Ô, Mota, você que já viu o beija de sunga, é isso tudo mesmo? Não. Flopado. Hã? O que é isso? O que é flopado? Flopado. O que é flopado? Estilo oriental. Parece e a bunda que é a bunda de urso. O que é bunda de urso? Quadrada atrás. É só aspirina. Não tem nada. É reto. Você tá tomando muito gelado aí, hein? Tá rouquinho, né? O que tá acontecendo aí, velho? Muito frio, né? Frio? Muito frio. Não, frio? Aí no Rio de Janeiro não é frio. Tá louco? Hoje a temperatura aqui. Quanto? Tá na faixa de 7 graus. Ah, que isso. Aonde? Com sensação térmica de 6. Mentiroso. Aqui, mas aqui onde? Aqui onde? Se você estiver em Londres. Pô, isso é no quarto do hotel, velho? É o ar-condicionado. Muito frio, né? Muito frio. Tá roquida, tomando sorvete. Dá muito sorvete. É. Bom, só lembrando, então vai ligando lá na Lotus Travel, né? 28964665 para você já comprar, né? Já adquirir o seu quarto, tá bom? Reserve seu quarto. Daqui a pouco eu vou falar muito mais sobre o resort. Lembrando que hoje é terça. Terça é dia dos ouvintes virgens, aqueles que nunca ligaram, nunca conseguiram ligar aqui. Sim. Tá bom? E lembrando, quem ligar aqui dizendo assim, ó, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. E dizendo assim, todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta do McDonald's. Lembrando que todo mundo concorre também no final do programa àquela famosa camiseta do Estádio 97, né? Um presente de fit camisetas. E lembrando também, se você tá afim de ser estranho no ninho, a fim de mostrar o seu talento, então olha, faz assim. Grava um vídeo de até 30 segundos, poste nas suas redes sociais com a hashtag Estranho no Ninho. Você poderá ser chamado e poderá se apresentar aqui no Estádio 97, tá bom? Participe! Vamos partir então? Vamos, gente. Vamos já para o momento sem parar, o que vocês acham, hein? Boa, vamos de solta! Cara. Vamos de cara, vamos de cara já, momento sem parar, já solta 3 ouvintes na sequência. O que vocês acham? Solta, boa, vai. Bora! Vai, bora! Momento sem parar, meus amigos, que funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Pra mim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Ele canta a música dele, ele fica feliz. É lógico, se é pra eu dar pra alguém, que eu dê pra mim mesmo. Não, tem que dar pra nós. Alô? Alô? Quem fala? Abaixa o volume, hein? Baixa o volume. Opa, baixei. Ah. André do... Consegui, baralho. Ah, louco. All-in. É André do quê? André Donegá. Donegá? Isso. Quantos anos você tem, André? 27. RG, 2.7 hoje, hein? Se ele vai negar, velho, eu vou fazer o quê? Ah! Quem sou eu? Essa é a piada pronta. 10 de novo. Né? Nega! Ô, nega! Verdade. Piada pronta. É. É. Ô, meu velho, e agora vai. Que eu quero ver, hein? Qual que é o bairro? Ah, essa é fácil. Vai. Beijo, tá lá. Pirituba. Vai. Pirituba, Zona Oeste. É isso aí. É. Eu morei na RPM, na Raimundo Pereira de Magalhães. Ah, todo mundo morou ali, né, Benjamin? Bom, eu não tenho culpa. Só tem essa rua, né? Só tem essa rua. Todo mundo. Não tenho culpa. Não tenho culpa. O outro tá falando que todo mundo morou lá, só tem essa rua. Todo mundo que vai pra Nova York vai na Times Square. Eu não tenho culpa. E aqui todo mundo que mora lá e mora na Raimundo Pereira de Magalhães, também não tenho culpa. Ô, Benja. Oi. Já deu tempo pra levar o menino aí pra dar uma volta? Aí não, pô. Hein? O meu menino? É. Ah, menino de ouro, né? Já mostrou pra ele como que é a realidade aí? Não, hoje eu mostrei, ele falou, caraca, Benji é grande, né, meu? Mentira! Você mostrou, o corcovado pra ele? Ah, hoje eu falei pra ele, mano, tá na hora de você ver. Aí ele viu e falou, caraca, velho, como é grande, eu achei que era menos. Gostou do pão de açúcar? Lógico, eu tô falando do meu nariz, né? Ah, lógico. Perfeito. Tá certo. Ô, meu velho, e o time? Time? Ah, tricolor. Tricolor! É, rapaz. O último apaga a luz, hein? Não, o que? Apaga a luz o quê? Vai te catar, mano. Tá feio, hein? Ô, o Mike Swell tá chegando, amigo. O que você achou? Tá, ah, cara, o que tem lá, hoje em dia, é que vinha é bem-vindo, viu? Porque tá saindo todo mundo, pô. Que vinha, velho. Que vinha, tá vindo. O importante é vir alguém, porque o que não dá é os caras que tem lá. Pelo menos, talvez chegue um sangue novo aí, alguma coisa nova aí que possa ajudar. Porque do jeito que tá e com os caras que tem, com a vontade que a gente vê em campo, se vir com preparo físico melhor do que a gente tem hoje, já tá bom também. Tá, e agora há pouco saiu uma notícia que eu tava vendo aqui, tá tentando ler, só que eu não entendo muito bem italiano, né? Então, que o Alásio vai oferecer ao São português. Paulo... Nem o português também não, mano. Mas vamos lá. A Alásio vai oferecer ao São Paulo 12 milhões de euros pelo Rodrigo Caio. Ah. 12 milhões de euros. Eu vi, Mota, eu vi que tinha dois caras da Alásio aí envolvidos, isso aí. Você chegou então, a ver alguma coisa disso aí? Faz sentido, então, não? Não, aqui só fala na reportagem que eles estão querendo mais um outro cara também, e fala do Rodrigo Caio. E fala que seriam 12 milhões de euros. Pelo Rodrigo Caio. Eu acho que dessa janela o Rodrigo Caio não passa. Tem que vender, cara. Minha opinião é que tem que vender. Tem que vender. Cara, aqui tem que vir sangue novo. Não dá mais. Tá quanto tempo aí também no São Paulo aí que a gente não vê nada demais também, cara. Tudo bem, vai pra seleção, se valoriza aí, mas eu acho que tá na hora de renovar aí, começando desses caras que tá faz tempo no elenco. A questão é o seguinte, que não tem muita gente pra ir buscar, né? Isso não tem mesmo, mas vai dando oportunidade pra molecada. São Paulo tá virando bastante, tá bem com os moleques. O Rogério Ceni tá dando bastante chance. Então mas... acho que tá na hora de mudar de vez isso daí. Mas a base que foi super campeã tá vendendo tudo, né, amigo? Esse que é o problema. É. Ô, Benja. Campeonato. O Benja foi fazer um cocô. Ah, não, mano. É, mas ele levou fricô. É verdade, ele tá saindo agora. Mas ele levou fricô. Ele tá usando um fricô ali. Ah, então tá bom. Peraí, eu vou gritar aqui, ó. Mal. Ô, Benja. Olha lá, foi no banheiro. Não, mano! Caramba, velho, não posso fazer o número 2 em pau. Mas peraí, levou fricô, pelo menos? Alô? Ferrou. Caiu. Vamos lá. Não, eu queria perguntar Palácio, pra ele. Palácio, você vai Palácio? Então vou pedir pra perguntar pro Alê também. Ah, eu sou a segunda opção, né, da pergunta. Você, obrigado, legal. O Benja é primeiro. Nariga voltou. É. O Lucas Lima, é verdade essa história que São Paulo estaria sondando? Hein, Alê? Não, eu acho que não tem sentido ele sair do Santos pra ir pra outro time brasileiro. Até a intenção do staff dele, de quem cuida da carreira dele, é que ele vá para algum time da Europa. Ele já teve proposta do futebol português, acabou não aceitando. Eu acho que se ele sair do Santos é para ir para algum time europeu. Agora, o Rodrigo Caio, você falou que ele vai para Lazio? Lazio, 12 milhões. Não, vai ter uma proposta da Lazio para o São Paulo de 12 milhões de euros. É, vamos ver, né? Campeonato italiano, Parma 2, Aprauso 1. Nossa. Ah, Parma contra Aprauso. Boa noite, seu Vieira. E aí, cara, que trânsito surreal, velho. Ah, pronto, você tava onde? Não, tava no trânsito. Para, você tava no banheiro, que eu sei. E aí? Ô, Tricolor. Diz aí. Você queria o Centurião de volta, jogando no São Paulo? Ah, não, cara. Eu passei de nervoso com esse cara já no estádio, não dá não, mano. Ele corre muito. Não dá não. O problema dele é um só, é a bola. A bola? De resto... É aquele, ele corre de cabeça baixa, né, velho? Ah, não consegue. Dá, não dá. Ele teve lampejo, acho que dois jogos bons. Toda fez fez dois jogos fantásticos, né? Você falou, putz, é esse... Eu vi também que os caras estavam querendo usar o Centurion como venda pra poder ficar com o Jusilei. Queriam vender Botinha. Ele pra... absurdo, cara. E esse dinheiro que a gente tá recebendo aí, porque não compra o Jusilei logo de vez, cara? É, isso é verdade. Mas vai ter que fazer a opção. Fala, Benja. Fala, o que, que é isso, cachorro? O que é isso, cachorro? Que isso, velho? O que é isso, Mota. Tá louco? Fala, Benja. Ah, que eu tô chamando, você não me ouve. Em relação a esse negócio do Lucas Lima... Chamou de cachorro, Mota. Em relação a esse negócio do Lucas Lima, eu vou dizer um negócio... Pode falar. Eu vou dizer o negócio. Em relação a esse negócio do Lucas Lima... Você tá me ouvindo? Lógico, estamos ouvindo. Manda! Pode falar. Me ouve, Mota? Manda! Sim. Pode falar. Motinha! Manda! Acho que ele não tá ouvindo. Ah, tá me ouvindo, então. Em relação ao negócio do Lucas Lima, eu vou te falar o que acontece. Eu tô falando, vocês não estão me ouvindo? Tamo ouvindo, fala. Pode falar. Tá me ouvindo, Dodô? Tô te ouvindo, pode falar, tô te ouvindo. Acho que é ele que não tá ouvindo nós. É. Em relação ao Lucas Lima, o São Paulo vai contratar 3 jogadores. As prioridades são um meia, um segundo atacante e um zagueiro. O meia, para jogar ao lado do Cueva, é onde o São Paulo vai gastar um caminhão de dinheiro. É onde o São Paulo vai gastar um caminhão de dinheiro. Acontece, no domingo, o São Paulo fez sim, uma proposta absurda pelo Everton Ribeiro. É mesmo? Quanto? O São Paulo tentou até o último momento. É sinal que tem dinheiro. Eles iam pegar... Os valores eu não sei. Eu sei que o São Paulo fez uma proposta absurda pro Everton Ribeiro até o último momento. Só que o Everton Ribeiro já tinha dado a palavra pro Flamengo e não quis voltar atrás. Então o São Paulo tem dinheiro sim para contratar um meia. E é onde o São Paulo vai investir o dinheiro. Se você pegar historicamente, as trocas São Paulo e Santos, muitas já aconteceram. Pita. Teve mesmo, teve bastante. Teve bastante. São Paulo tradicionalmente faz muito negócio com o Santos, né? Verdade. Até o Ganso, que o Santos não queria liberar, né, RG? Sim. No final, o Ganso veio pro São Paulo. Agora, tem um jogador aí, se o Benjamin tem a informação que o São Paulo tem uma grana, aquela coisa toda, infelizmente caiu a linha do ouvinte, hein? Vamos pro segundo ouvinte daqui a pouco. Então, assim, o São Paulo poderia tentar, né, o Ale, o Vieira, Benjamin, que tá ouvindo a gente também, e o Mano, tentar o Conca tá insatisfeito lá ontem, você viu como é que aconteceu no jogo lá, né? Nem jogou. Ficou meio putinho e tal, porque eu acho que a chance do Conca jogar agora começa a ficar menor ainda, né, Ale, porque, olha, tem na... Já tá o Diego. O Diego. O Domênico. Opa, fala, Beja. Tá o Everton, né? Vamos lá. Fala, Beja. O que eu vou te falar é o seguinte. Tem um jogador aí que anteontem postou no Twitter, se abriu que nem um pavão. Sim. Não. Ele é um nome de peso, é o Valdívia. Não, mas não, qual que é a chance do Valdívia jogar com o Valdívia falou ontem, me chama que eu vou. Ah, mas qual que é a chance dele jogar junto com o Rogério Ceni, com o Rogério de treinador? Eu não gostaria, pelo amor de Deus. Esse cara, não. Ah, mas eu é igual, jogador eu de atividade, acho, vai. Por tudo que aconteceu na rivalidade deles jogando, ele, né? Os dois jogadores. Tô falando, um agora virou treinador, outro continua jogador, ou continua achando que é jogador. Não sabe a verdade, né? Então, assim, eu acho que é quase zero essa chance. Marabe, ele ficou machucado, velho. É lógico, isso aí... Mas, olha, vou dizer agora, o Valdívia... Ele não é um mau jogador. Não, ele é sensacional, é um baita de um jogador. Só que... Ô, Dodô! Fala! Manda! Tá ruim. Tá ruim a ligação hoje lá. Olha, hoje lá no programa da Fox, hoje no programa da Fox nós fizemos uma enquete no Twitter, 89% de torcedores do Palmeiras queriam a volta do Valdívia. Você tá brincando. Quanto, Beijo? 89%. Nossa, velho. Nossa, que absurdo, hein, velho? Eu tô naquela faixa dos 11 aí. No Twitter, na pesquisa que a gente fez... Mas será que também não... Olha, eu não participo do torcedor. No Twitter, na pesquisa que a gente fez, deu 89%. Nossa. Agora, aí você monta um meio de campo aí, ó. Olha lá. Thiago Mendes, Jusilei, Valdívia e Cueva. Porra. Mas se jogar, né? Mas qual Valdívia? Valdívia vai jogar 3 jogos sensacionais e depois vai ficar encostado. Principalmente no São Paulo, né? Com o departamento médico de São Paulo. É tão zicado, velho. Que ele é um baita jogador, isso não resta a menor dúvida. Que ele não joga partidas constantemente, isso é um outro fato também que acontece. Qual que é o lado aí, né, o RG, meus amigos aqui? Né, Ale? Porque às vezes o custo-benefício não é legal, hein? Não, eu vou tentar tirar dessa avaliação sobre o Valdívia tudo que ele fez de ruim no Palmeiras, que roubou o Palmeiras descaradamente, né? Porque ninguém fica tão machucado tantas vezes à toa, Dodô. Você pode ter certeza que ele não dormia cedo, não deixava de beber, e por isso ele estava sempre no departamento médico. A fase boa nessa última passagem dele pelo Palmeiras se limitou quando ele fez uma pré-temporada de 6 meses no Palmeiras para fazer uma excelente Copa América com a seleção do Chile. Isso, ele fez uma pré-temporada no Palmeiras. E jogou muito lá. Jogou muito no Chile. Foi isso que ele fez. Vou tentar tirar isso da minha avaliação. Eu acho que o Valdívia não tem a dinâmica que o futebol de hoje, o futebol brasileiro, na Arábia, se cair um melão, os caras saem chutando. Mas a dinâmica de jogo, ele não tem. Ele tem uma boa técnica, mas hoje você precisa participar mais. Concordo. Ou alguém acha que o Rogério Ceni ou algum outro treinador vai montar um time pro Valdívia. No Palmeiras, quando ele estava bem, os poucos dias que ele ficou saudável, o Allan Kardec é que marcava para ele. No momento defensivo, ele descansava lá na frente. Você acha que alguém vai fazer isso hoje pelo Valdívia? Eu acho que não. Fala, Beja. E acho que ele no elenco do São Paulo ia estragar muito, velho. Nossa. Foi São Paulo. Mas eu não sei, cara. De repente o cara tá no... De repente o cara tá em outro momento. Ele fala, pô, de repente tô indo pro fim da carreira, quero deixar uma outra imagem. Qualidade ele tem, cara. Qualidade ele tem, vamos ver. Bom, é momento sem parar, vamos pro segundo, né? Vamos pro segundo ouvinte. Momento sem parar funciona com um único adesivo. Procure a loja sem parar mais próximo, acesse semparar.com.br e compre já o seu. Ai! Ai! Alô. Essa é a melhor música que tem, Alô, né? Boa noite, Domênico. Boa noite, rapaziada. Quem fala aí, galera? Boa. Quem é? É o Dalton. Dalton. Dalton. Mas se um dia chegar muito estranho... Deixa... Essa música é sensacional, não é não? Hã? Mas se um dia chegar... Meu nome é inspirado nesse cantor aí, Dodô. Ah, é mesmo? Mas me conta, tua mãe gostava? Não, né? É meu pai, velho, que gostava. Teu pai que gostava? Ô, Mota, eu tô falando isso aí porque eu não conhecia esse cara, não da minha época. Você não, como assim não conhecia? É porque não é da minha época, entendeu? Esse Dalton, muito estranho. Olha lá, olha a musiquinha. Eu não queria ouvir a música dele. Qual que é o teu nome completo, Dalton? Dalton Santos Guimarães. Dalton? Santos Guimarães. Rolando, rolando, rolando. A música, a música. Ah, coisa linda, hein, Dudu? Ô, bem, ô, Ale. Ele teve recentemente num Faustão, né? Quanto você dançou essa música, hein? Ah. Aqui eu vou pegar o mano. Pega, pega, pega, mano. Pega que ele gosta. Pega nos seios, que são bem fartos. Nossa, o seio do mano. O mano tem seio. É, quem não tem mulher pensa na mãe, hein, Dudu? Porra, rala. O que é isso, Ale? No baile da vassoura, hein? Foi muito ali, Ale, nessa música? Muitas vezes com a vassoura, né? Porque... Essa música? É. Era feio quando era mais novo, Ale? Era o cão chupando o mano. Você acha ele bonito agora, mano? Agora é pegável. Você vai? Vou. Ah, tá. Agora ele vai ali. Ale gosta. Agora que o Ale colocou porcelana. Na resenha do resort, ele vai escapar, velho. É dona Encrenca, vai lá. É que nada, dona Encrenca vai estar lá na boa, vai dormir. É isso, hein? Que coisa, hein? Ô, Dalton! Só dá trabalho, beijo e o mano agora, hein? Que é isso, hein, Gaúcho? Deixa os meninos lá, velho. Mano e o beijo estão se pegando lá. Ô, Dalton, Dalton. Dalton. Dalton. Dalton. Ah, então ele não se inspirou no Dalton. O outro é Dalton só. É. É Dalton. Eu acho que é Dalton, hein, não, velho? Não, é Dalton. É Dalton. É que eu acho que na hora Dalton de registrar... Dalton no salão. Dalton no salão. Dalton no salão. Não. O Dalton tá no salão, moto. É Dalton. Mas acho que na hora de registrar o cara colocou lá. Dalton. Dalton. É que ele era meio Silvio Santos, né? Ele mandou Dalton. Dalton. Oh, os pais sacaneiam o filho pra caramba. O Domênico. Oi, fala. Ô, Domênico, eu escuto você há 10 anos já, velho. Obrigado, assim, todo obrigado. Dia, velho. É satisfação total falar com você, velho. Eu não fiquei emocionado de falar com o mito do rádio. Ô, o Domênico é monstro, velho. É mito, velho. Você tem uma ideia, o nome do Dalton, né? É Dalton Roberto Medeiros. Meideiros. Ah, ele tem... hoje tá com 67 anos, né? De Niterói, Rio de Janeiro. É, bom. Eu vi algumas músicas dele depois. Tem umas músicas boas dele, viu? Tem umas músicas que tem aqueles espelhos da água. Tem um monte de coisa bacana. Ô, Dalton aí, quantos anos, hein? 30, 3.0. RG número 3.0, hoje. O Mota falou que pode ser ré. Pode ser o quê? Pode ser o quê? Ré. Ré? É porque ele falou Dalton. Trocadilho! Mota! É sensacional. O Mota falou ré. E o Mota, pra quem não sabe, o Mota confunde marrom com verde. Ele é um pouco daltônico. Daltônico, entendi. Vai, vou também agora. Tá bom. Meu palhacito de manhã. Dalton, e qual que é o bairro que você mora? Parque São Rafael. Parque São Rafael? Ah, não é aquele da música do Benjamin? Parque São Rafael, não é isso? Não, não. É outra coisa. Tem nada a ver. Como é que era o nome daquela música lá? Fim lembro. De semana no parque. É. E o time? Vixe, lá vai. Tricolor do Morumbi. Ô, Dalton. Fala aí, garoto. Se você fosse encontrasse agora o Leco e pudesse falar tudo o que você quer falar, o que você queria falar pra ele agora? Leco. O que você ia falar pra ele? Ele ia ser preso, velho. Não, sem violência. Velho. Pelo amor de Deus, cara. Uma administração bosta, velho. Não, aí sim, falou o que você falou pensa. O que você pensa, mas o que você falaria pra ele não fazer e o que você falaria pra ele fazer? Meu, vou te falar um negócio, cara. Eu tô cansado de sempre esses mesmos nomes, sempre essas mesmas coisas, sabe? Verdade. É os mesmos jogadorzinhos, pé de rato, que vem pra cá. Passa ano entrando, a gente fala dos mesmos jogadores, um bando de perna de pau, uma porcaria, recebendo um alto salário. Isso é verdade, eu também acho. Mandar um jogador promissor embora. Cara, essa categoria de base, meu, eu vou te falar, como que um time do tamanho do São Paulo não consegue revelar 5 jogadores mediano por ano? É impossível, é muita gente roubando, cara. Não, mas agora tá revelando, né? Não, peraí. Revela. O que acontece é que o São Paulo vende muito. Não. Vendeu o Lianco, vendeu o Neres, vendeu o Araújo. O Rodrigo vendeu um moleque de 17 anos, que era uma promessa também. Mas Lianco E é parâmetro esses caras, são muito pouco, velho. Pelo dinheiro que é investido na base, é muito pouco, velho. O problema é o seguinte, que os caras investem em Cotia e depois vende tudo, velho. É que, não dá tempo do moleque. Banana, cara. Mas então, mas, aí que eu concordo com você. Tá errado. Eu falei aqui segunda-feira, eu fiquei puto na sexta-feira, quer dizer, por causa disso. É muito dinheiro investido, né? O São Paulo, desde 2012, o São Paulo arrecadou 400 milhões. 400 milhões em venda, com venda de jogadores. Aonde tá esse dinheiro? Né? Porque tá o dinheiro. Gato meu, gato meu. E ninguém. Mas lá ninguém. Gato meu, gato meu. Foi o Domênico. O gato sumiu. Mas ninguém viu mesmo o dinheiro, porque é impressionante. Porque o São Paulo paga a dívida, enrola a dívida, paga juros, renegocia. Pô, o Santos, que é o Santos, vende jogadores, vendeu jogadores valorosos aí. Valorosos. Entendeu? E conseguiu resolver a parte financeira dele, porque o Santos às vezes tá devendo, não tá, RG? Sim. Mas não fica como o São Paulo, que é impressionante. Não acaba nunca essa dívida? Com a quantidade de jogadores que a gente vendeu, com a quantidade de jogadores que a gente fatura em cima, porque reverter isso em título não vai. Então, né? Mas, Mota, o problema começa bem lá atrás, porque presta atenção, o São Paulo forma um jogador de 17, 18 anos, aí quando você vai ver o contrato dele, o São Paulo tem 30% do jogador, tem 40% do jogador. Meu, isso é um tapa na cara da sociedade, não tem como, velho. É isso aí, ó, desde o ano passado não acontece mais no São Paulo. Todos os jogadores de Cotia, hoje, a maioria é 100%, viu? Tá falando o quê? O sub-BB, cara? Porque jogador de 16, 17 anos... Não, tem os que estão aparecendo agora tinham antigamente. O Mota tá falando da categoria que ele conhece bem, que é a chupetinha, né? Que é um pouco antes... Só pode ser, cara. Jogador de time grande com 15 anos de idade, ele já tem um empresário forte, cara. É triste, velho. Então, a gente tá vivendo esse momento aí que a gente não sabe o que vai acontecer com o São Paulo, né, cara? Porque... O São Paulo fala que vai gastar muito dinheiro em contratações, só que eu não vejo lógica na ideia, entendeu? Mas Mota, esse negócio de vai gastar muito dinheiro com contratação é pra botar panos quentes em cima da merda, cara. O bagulho já tá todo lascado, velho. Eu também acho, porque... quando você joga uma notícia dessa na mídia, você aí na rádio abafa, faz um papel, repercute e abafa, a gente esquece. A gente só fica pensando, não, vai vir... Aí vai vir quem? Michael Suell jogou aonde? Pelo amor de Deus, esse cara é horroroso, velho. É, ele só jogou bem no Botafogo, né? Dizem. Ele jogou no Botafogo, campeonato carioca. Meu, pelo amor de Deus. Olha, jogador bom tem. Vocês aqui não querem trazer. Por exemplo. Quem? Tem o Kleber lá. Para, RG. RG. É isso que os caras querem empurrar pra gente, Kleber. Mas é isso que os caras querem. Mas você não quer deixar vir, né, RG? Bom zagueiro, Kleber, pô. Ah, dá o Lucas Lima. Não, o Kleber, vocês estão precisando de zagueiro. Não vai sair o menino aí lá? A gente pega o Lucas Lima e o Kleber e eu mando pra você o Wesley. Como assim? O Wesley já passou por lá. Ué, volta. O Wesley vai de graça, já véio. Tem o carimbo, já. Então, Wesley mais um, escolhe mais um. Não, Wesley eles não quer, já passou por já lá. Já passou por escolhe lá. Escolhe outro. Lucão, vai. É, escolhe alguém que tá vivo. O Lucão. É. Alguém que tá vivo é boa. O Wellington Nem. Velhinho, a parada é a seguinte, esse São Paulo, na sua opinião, chega onde nesse brasileiro, velho? Vai chegar numa bela décima colocação. Não pega nem liberta? É onde tá hoje. Se passar do décimo, já tô no lucro. Esse ano já era, acabou pro São Paulo, morreu. Morreu. Você concorda, Motinho? Posso falar pra que eu não tô muito animado não, RG. Até sexta-feira passada, antes das bombas, né? Do anúncio de venda, de jogador e veio... Proposta pro Prato, proposta pro Cueva, proposta sei lá pra quem. Thiago Mendes. Eu tava até animado, viu, velho? Eu acreditava seriamente o São Paulo lutando por uma vaga na Libertadores. Vou falar um negócio. Se o Mota não tá animado, baixa a porta, velho. Infelizmente, a gente não tem um treinador top, cara. O Rogério Ceni é um bom, mas ele é uma experiência, ele é uma promessa, cara. É diferente, mano. Mas vem cá, qual treinador top vai fazer um grande serviço com os jogadores que tem à disposição e que o São Paulo vai ficar. O São Paulo tem promessa de perder mais uns 4 jogadores até o fim da janela. 4? Ah, mas vai perder mais. Então, mas aí o que, que faz? Vai fechar o time? Não, então, tô falando, mas um treinador mas top. Mas isso é relativo, né, Motinha? Por quê? Dança da Motinha. Dança da Motinha. Dança da Motinha. Perde a linha. Ó, Chapecoense tem um elenco melhor que o São Paulo? Não. Curitiba tem um elenco melhor que São Paulo? Não. Ponte Preta tem um elenco melhor que São Paulo? Não acredito. Estão entre os 6 melhores brasileiros. Bahia tem. Por que estão entre os 6? Não, na classificação. Na tabela. Estão entre os 6 melhores, você está vendo aí, ó. Não são mas elencos. É muito cedo. É tudo bem, mas são elencos melhores. Não dá para tirar parâmetro ainda, né, Ale? Não, ainda não dá. Na Sul-Americana, por exemplo, na Sul-Americana, o São Paulo caiu para um time pior que ele, São Paulo. Gente, posso falar? Ó. É, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2016, que foi a última, sabe quem era líder? Inter. Ia falar o Santa Cruz. Internacional, que caiu. Uhum. Era o líder. Começou bem o Santa Cruz. Eu gostei também. Muito que caiu. Então, eu também. Que parâmetro que dá pra ter? Não, ainda não dá. Muito cedo. Eu acho que a partir da décima rodada, começa a ter um panorama que começa a formar os blocos. A questão toda, RG. E mesmo assim ainda não define. Apesar que décima ainda é cedo. A história do... Mas você já sabe mais ou menos o que pode vir a acontecer, sabe assim? Agora você não tem a menor... Você tem a sua razão. Mas a gente está em junho, a gente está no meio do ano, e o São Paulo apresentou muito pouco, além das eliminações. Mas só tem esse campeonato, né, agora. Mas né? Tudo bem, mas estou falando, em junho já era para você ter um esquema definido, uma mas base aí... de um time definido. Isso também é fato. O São Paulo já tem jogadores machucados. Fato, né? Fala, Manu. Jogadores machucados. Fala, Manu. Eu só queria pedir desculpas aí, porque o índio do Benjamin, ele conseguiu molhar minha mesa de som. Tinha que ser, né? Mas é um animal. Fez xixi na mesa? Ele derrubou um copo d'água em cima da mesa. Tinha que ser. Tava secando ela com o secador, velho. E aí, irmão? E aí, da hora, certo? Suave. Valeu, parceiro, tamo junto. Gente boa, mas se puder evitar, é melhor, hein? Você é um brincalhão esse nariga, velho. Tá bom, manda abraço aí, vamos lá. Manda abraço que estamos num momento sem parar, vamos lá. Domérico, como é que eu faço pra concorrer? Eu quero um kit top da Bozano, da Rosa. Tem que falar o troço aqui, não é assim não. Ô, Domérico, sabe que a gente tá nervoso quando liga aí, né? Manda. Fica calmo. Só Bozano, vai. Só Bozano me garante barbeado fenomenal. Não. Me garante 3 vezes, vai. Só Bozano, vai. 3 vezes mais proteção de versão. Não vai, repete tudo de uma vez. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção de versão. Ganhou o kit exclusivo do Bozano Extreme, tá vendo? Parece anestesia, tá vendo? Tá? Você é o cara, Domênico. Fica tranquilo. Só falar com você, cara. É nóis, valeu. Vou dar o teu abraço. Valeu, galera, valeu. Falou, abraço. Terceiro ouvinte a participar aqui no Momento Sem Parar, que funciona com um único adesivo, é Mais Tecnologia. É, rapaz, procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Atenção para o refrão. Agora é o refrão melhor. Ó. Todo mundo. Ele é gay. Todo dia, toda hora. Essa música não sai da cabeça. Ele é gay. Ele tirou a cueca, velho. Olha lá, a vinheta. Olha a cueca do Ale. Cadê você? Sensacional. Essa é a melhor, hein? É a melhor, né? Olha o final. Rogério! Essa é a alô. Lembra alô, quando ele gritava? É o melhor quando ele tiver aqui, ele falou, não. Quem fala? Horrível. Lembra quando ele gritava? Leandro Salgueiro da Silva. Leandro Salgueiro? Ó, mandou logo de cara, velho. Leandro Salgueiro da Silva. Quantos anos, hein, Leandro? 3.1. 3.1 RG hoje? Como é que faz hoje? Domênico, hoje fiquei triste agora. Ficou triste? Por que é triste, RG? Quanto tempo, Dodô? Quanto tempo o quê, RG? Mas como assim, quanto tempo? Tá chorado agora. Salgueiro, Dodô, faz tempo. Mas tem que você dar um salgueiro, RG? Lá vem Salgueiro. Como era bom. Ale, você que é do pagode, do samba. Do samba mais. Né? É, canta um. uma música da Salgueiro, uma das mais bonitas. Que não, essa é maravilhosa, né? Essa é o símbolo do Salgueiro. Salgueiro, né? Lá vem Salgueiro. Mas quando o Salgueiro chegou, alguém começou a falar: é essa escola que vai ganhar. Eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Faço a menor ideia. Velho, e qual que é o bairro? Cadê o GPS Man aí? Já fez um estrago na mesa. Molhou a mesa aí, do mano ali. Não, já. Domênico, eu peguei o Benjamin aqui, já amarrei as duas mãos dele, velho. Tá. Então agora ele vai ter a condição de falar com o ouvinte. Vai. Aguenta aí que o senhor vai falar com o Nariga aí. Pera aí, amigão. Só um minutinho, por favor. Que é fazendo merda que se aduba a vida. Hein? Rapaz, que coisa, hein? Então tá bom. Oi, cara. Só você, hein, Benjamin? Só você mesmo, hein? Tá vida, uma... Nossa. É um índio, hein, velho? E não foi um Benjamin. Copo d'água. E não foi um copo d'água que eu derrubei, foi uma garrafa de 1,5 litro. Porra, foi pior ainda. Nossa. Ih, o mano tá aí, o mano tá de TPM, velho. Puta, já me xingou. Ah, imagino. É só a cara, velho. É. Imagina. É um índio, chama, né, Cristina, véio? Rocha, casos de família agora. Nossa, hein? Imagina. Mas manda aí o bairro, Leandro. Fala, amigão. Vai. Ó, sem ajuda do bar, sem olhar no Google. É, mas não tem ajuda. O bar tá aqui em São Paulo, ele tá no Rio, pô. Vai, só falta Vila Marieta. Marieta tá me chamando, Marieta tá me chamando. Tá me chamando. Mas olha, amigão, eu peço pra você. É. Não, eu tô falando sério. Fica ali, olha, tem várias Vila Marieta. Pronto. Tem um até em Campinas, pra você ter ideia. Pega o cotovelo. E eu vou. Não, calma. É. Calma. Calma. Pô, eu quero falar um negócio, porque. Pera aí, gente. Eu tô sem internet aqui. Ele tá sem internet. Ele molhou a internet. Molhou tudo lá. Tu é coberto onde eles estão morando lá? Não. Eles estão morando numa choupana, velho. Tá, eles estão numa choupana. Eu posso falar? Pode. Só um minuto. Olha, como eu morei no Ticuatira, Vila Marieta, pra quem conhece bem São Paulo, é Penha. Porra, acertou, hein? Chupa, amigo! Ô Benjamin, seu GPS vem aí do Rio, velho? Amigo, o satélite independe do lugar onde você tá. É. Eu não preciso. E uma prova que eu quero que o bar arda nas profundezas do inferno, não preciso dele pra nada. O bar tá desprezando, aqui, o cara te ajudou tanto, velho. Aonde? O cara te ajudou muito. Nossa. O bar falou pra você ir passear em Ramos, velho. Ó, Leandro e o time. Olha aí no site da FIFA, o único bi brasileiro, aliás, o único bi mundial brasileiro. Não. Esporte Clube Corinthians Paulista. Não dá guerra. Coringão, ô amigão. Coringão, sobe o índio, pô. Ô amigão. Tem um... Vou te falar, chega essa época aí, a época do turismo no futebol, né? Porque é a época da janela que abre... E tem, eu vou te falar, tem três jogadores do Corinthians importantes que tem talvez aí uma grande probabilidade de sair nessa janela. Um deve sair já, que é o Léo Jabá, mas deve, olha, parece que vai chegar a proposta aí pelo Fagner, pelo Rodriguinho e pelo Guilherme Arana, amigão. Tudo isso, meu? Azedou, hein? Vai azedar tudo. Azedou, hein? Agora, hein? Aí a zero. Se bem que o meu maior medo, cara, é o Romero sair. Não. Ale. Romero é morto. Vai antes. Por favor. Chupa antes. Romito, por favor, vamos falar o nome do rapaz corretamente. É, hein? Chupa antes. Melhor volante pelo lado do campo do futebol mundial. Mas ó, eu vou te falar, vocês vão ouvir. Ah, mas o cara a dá teoria, o cara dá o a canto, teoria velho. Do mano. O mano tem uma teoria sobre o Romero espetacular, velho. O mano, eu vou te falar, ninguém define melhor o Romero que o mano. Não, mas é fato. É que qual o Ale, que é o Ale, ele gosta de menosprezar o Romero porque ele é paraguaio. Mas o Ale, no fundo, ele sabe que de fato. O Romero, RG número 2. Sim. É o Neymar paraguaio. É o Neymar paraguaio, só que não pega a Bruna Marquezine. Joga água nesse novo. Equipamento joga dele água aí. De joga novo aí, Benjamin. Joga água nesse Playmobil dele aí, ó. Nossa, esse é um índio, velho. Não para. Neymar paraguaio. Você tá assustando o Nariga, por isso que ele jogou. Mas é verdade. Ele é o melhor. O RG número 2. Diga, mano. Não, não é não. O Romero, ele é um cara que ele tem uma qualidade exacerbada, só que ele não usa tudo que ele pode. É como se fosse uma Ferrari na marginal. Ele pode andar mais, mas ele não anda. Joga água nele. Ele tá segurando pro momento certo. É um festival. Ele tá segurando pro momento certo. Ô, Alexandre Oliveira, eu quero ver a sua performance no programa no dia seguinte, quando o Corinthians pegar o Real Madrid no Mundial ano que vem, e o Romero marcar dois na final. Eu quero ver o que o senhor vai falar do cara. Não, momento foi falar, não tinha tido nenhum hoje. Até o ouvinte. Até o ouvinte falou, mano. Até o ouvinte falou, mano. Até o Leandro pediu o momento foi pagão. Vocês estão loucos. Amigão, você também não ajuda em nada, hein, filhão? Porra, mano, mas também não, não dá, né, cara? Aí o cara é consciente. Olha lá. Porra. Consciente, não dá. Nossa, que brincadeira, Madrid, parceiro. O Romero é monstro, cara. Cristiano Romero. Não, Cristiano Romero. Uma coisa que não dá pra reclamar do Romero é a dedicação, cara. Ah, imagina. Dedicação, corre monta muito. Uma loja de imóveis aí. Porra, tá louco, dedicação. Mas mano, o Corinthians é a famosa lagartixa, quer dizer, se perder, suponhamos que perca esses quatro jogadores, se regenera assim rapidinho, não vai sentir de novo? Um Pokémon agora, você vai se regenerando? É, porque, pô, toda hora os caras estão perdendo o jogador. É, eu nunca vi tanta sorte, né, velho? Ah, uma sorte é. Região, uma coisa, você perder os jogadores aí pra três partidas, como é o caso... Agora, né, o Corinthians ele vai perder alguns jogadores aí para seleções, aí, tanto paraguaia quanto brasileira, mas o problema é você perder para o restante do ano. Aí, por exemplo, o Guilherme Arana hoje é um cara que se sair, não tem como repor a altura, porque o Moisés não, não chega nem no dedo do pé. Você pega lá o Fagner, se ele sai, o reserva imediato é o Léo Príncipe também, não corresponde. Não corresponde não. Se sai o Rodriguinho hoje, que é o cross brasileiro... Mas é verdade, gente. É verdade. Não, ele mandou um atrás da outra, velho. Ele é que pode. Então, Motinha, eu não vou mais chamar o Rodriguinho de Rodriguinho, agora é o Crossdriguinho. Ah, não, mano. Crossdriguinho. É verdade, é verdade. Mas aí que tá. Onde, é... Cara, bicicleta. Rodriguinho é uma junção do Pirlo com o Zidane. Ah, pronto, você criou aí, mano. Parabéns. Olha os tontos que ele falou. Que eu não entendi. Pirlo com o Zidane. Quem que é Pirlo com o Zidane? O Rodriguinho. Momento. Vai ter muito, hoje não tá fácil. Vai ter coisa muito não. Pai dessa geração processando o senhor Maurício Borges. Vai. E eu vou ser testemunha. Imagina. Ele tá fazendo. É. As tem seguidores, concordo. Né? Concordo. É. Ele tá dando os toblesterone. Ele é o Henrique Cristo do Corinthians. Como é que é? Tá dando o quê? Ele tá dando toblesterone pros ouvintes dele. Toblesterone? É. É orquesterone, eu sou a anta. Mas o negócio é o seguinte. O mano tem uma seita. É isso. Não, mas ô Motinha. É, eu acho que não dá pra comparar aí o Rodriguinho com o Zidane, né? Aí também é exagero. Porque o Rodriguinho nunca deu cabeçada em ninguém. Ah, não. Ele vai acho que ele tá subindo o morro, Ele vai continuar, tá feia subindo coisa. Morro. Ele foi pro Rio lá, a coisa ficou feia. Mas, ô, amigão... Os manos fanfarrões. É. Vai, fala. Ô, amigão... É, com relação, por exemplo, ao Corinthians, o Coringão aí no começo do ano, ele foi taxado como quarta força, etc e tal. Ah, a Mediante teve que engolir o título paulista. Chupa, relação... vocês ficaram alimentando Barcelona, isso também, Real, hein, velho. Né? Com relação, amigão, com relação ao Campeonato Brasileiro. É, agora a Mediante, ela tá toda quietinha porque viu que tomou uma porrada logo no começo do ano quando o Corinthians foi campeão paulista. Agora no Campeonato Brasileiro tá todo mundo meio que já deixando o discurso pronto caso aconteça alguma coisa com o Corinthians. Aí todo mundo vai falar, tá vendo, falei. Qual que é a sua expectativa com relação ao Corinthians no Campeonato Brasileiro? Olha, a gente perdeu muito o jogador quando nessas últimas janelas aí, mas o Catite, não o Carilli, porque até o técnico a gente conseguiu repor a altura, saiu o Tite, entrou o Catite. Meu Deus. Não, mas assim, o Corinthians, ele é um time que joga em grupo, ele não precisa de talentos individuais para poder resolver. Então, a gente perdeu o Renato Augusto, perdeu o Elias, perdeu o Jadson por um tempo e tal, e a gente conseguiu sobreviver, cara. E agora o Corinthians está mostrando de novo que tem um grupo legal e que vai longe nesse Campeonato Brasileiro. Bom, dependendo da janela do meio do ano aí, né? Ah, cara, mas fazer o quê? Infelizmente o futebol brasileiro é refém dessas situações. Eu não sou a favor da escravidão, nunca fui, mas eu acho que o futebol brasileiro ele deveria ter uma cláusula aí que protegesse melhor os clubes para que não acontecesse esse tipo de situação. Por mais que digam, ah, mas então coloca uma multa alta no contrato. Mas aí, infelizmente, a maior parte dos jogadores não aceita. Eu acho que até um terceiro, o governo deveria intervir. Ah, tomara, cara, tomara. É que eu acho que o quarto lugar é pouco. A minha expectativa é entre primeiro e segundo. Eita! Mas é verdade, RG. Você, RG, mais do que ninguém deveria saber, né, do que eu tô falando. Eita. Corinthians é contra o Santos, o Corinthians deitou e rolou. O Corinthians jogou de terno, velho. No segundo tempo, né, mano? Ué, mas não, o mas jogo deitou, é composto por dois tempos. Ah, eu sei, mas no segundo tempo. Qual foi o placar final? 2-0. Nossa, você tá deitando. Mas eu não tô... 2-0 fora os ameaços, não, estou desmerecendo. Estou dizendo, no segundo tempo vocês jogaram de terno. No primeiro não foi possível, né? Tem contato de fazer 4 gols, só vale 2, mas tudo bem. Pois é, o Corinthians ele foi prejudicado ainda pela arbitragem. Mas estava impedido, vocês querem fazer. Eu sei, é que vocês estão acostumados, né? Faz gol de qualquer jeito, né? Então tá bom. O único time que foi prejudicado do Campeonato Brasileiro inteiro com uma margem de 80% de erros da arbitragem contra o clube foi o Corinthians. Meu Deus. Foi 5%. Mas é fato. É uma atrás da outra. Não tem fato nenhum, não tem fato nenhum. Por favor. Até o ouvinte tá pedindo. Olha aí, ó. Jogando contra, Paquito. Esse Leandro, ele às vezes é consciente. Às vezes é muito consciente. Salgueiro deu uma deitada no mano agora, hein? Salgueiro tá jogando contra, irmão. Salgou, tá mano. Leandro, manda teu abraço. Seu nome é o que? Leandro Iscariotes? Cavalo de Troia, mano. Vamos lá, Leandro, manda teu abraço que estamos num momento sem parar. Vamos lá, velho. Não, quero mandar um abraço pra galera que trabalhou comigo aí na Accenture, o Vinícius Barriga de Lontra. Barriga de Lontra. Boa. A galerinha que trabalhou comigo na Mercedes aí, Carlos Lima. Galera tá mandando aqui, nem lembro mais quem é que tava. Quem tá mandando o WhatsApp aqui. Tá. E pro pessoal da LKM, velho. Tá bom, Leandro, obrigado aí pela audiência, pela participação. Falou. Tá bom? Abraço. Valeu. Abraço. Foi o momento sem parar aqui da programação do Estádio 97. Esse foi o momento sem parar no Estádio 97. E hoje eu quero contar uma novidade bacana pra vocês. Sabe o que que é? Agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente. É isso mesmo. Agora você encontra o Sem Parar em displays. Tem todo o comércio aí. É isso aí. Você pega a embalagem no display do Sem Parar, paga no caixa, ativa e pronto. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Pensa só, você pega, paga e ativa aonde quer que esteja. Não precisa preencher os dados ali na hora não. Com a embalagem em mãos, você consegue ativar o seu Sem Parar pela internet ou pelo telefone. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Sem parar, sua vida... No seu tempo. Estádio 97 aqui na Energia 97. Em nome de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Exegue formando o melhor em você. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Meu amigo, você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Olha só, a Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. Várias opções de roteiros já separados por fases. Você quer ir, por exemplo, e assistir só a primeira fase? A Estela Barros tem essa opção. Quer, por exemplo, assistir as quartas de final, semifinal e final? Pois é, a Estela Barros também tem essa opção. Ah, já sei. Você quer assistir a Copa inteira? Então fale com a Estela Barros. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde vão acontecer, viu? Guias brasileiros, guias russos falando português, hospedagem nas duas principais cidades, sede, Moscou e São Petersburgo. Você pode, inclusive, parcelar em até 11 vezes e mais, hein? Fechando até o final de junho, tem 5% de desconto, meu amigo. Para mais informações, acesse aí, ó, www.estelabarros.com.br. Você pode ligar também, 2166-2250. 2166-2250. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Estádio 97 na Energia 97. A gente vai partir para algumas mensagens que chegaram aqui também pelo nosso WhatsApp. Deixa eu mandar um abraço aqui. Abraço aí pro pessoal que tiver, o pessoal que tá indo lá andar de kart. Sim. Fábio Rendes, o Fábio, o Assis, o Sérgio, o Vinícius, né? que diz aqui, eu vim os filhos do RG aqui, ó. Inclusive... Quem é eles estão indo pra onde? Tá indo no kart lá, com o Rogério do Cartório. Ah, lá. Putz, o Rogério. O Rogério do Cartório. Mas ele cabe no kart? Mas o Rogério... Lógico que não, né, Mota? Como assim não cabe? Ele, na verdade, ele não entra no kart, ele veste o kart. O Rogério vai ser o bandeirinha. Ele pega o kart e coloca no braço. Ele mandou aqui, ó. Sabe como que o Rogério fica no kart? Ele fica tipo o Donkey Kong naquela brincadeirinha. Jogando as coisas. Jogando as coisas. Ele mandou aqui, Ege, se seu filho ficar em último... É. Ele vai ter que pagar a cervejada, ele colocou. Ô, Domênico, fala aí. Frito, o Rogério, quando ele vai andar de kart, velho, ele não tem cinto de segurança, é um pino de segurança. Isso, mano! Que isso, é ele gosta de andar brecando, né, mano? Não, vocês estão malucos. Ele vai brecando. Ele compra uma mandioca, velho. Ele põe assim no assento. Não, mandioca não. Pra que se der uma porrada, ele não cai do kart. Vinícius vai ter que fazer empréstimo pra pagar cerveja pra ele. Não, e o Rogério do Cartório, ele usa o pino de segurança, só anda em rua de paralelepípedo. Eu vou falar uma coisa pro seu Rogério. Gosta de beber, hein? Gosto. Nossa. Esse eu conheço... Esse é do time do RG e do Ale aí. Ah, toma até táxi, né? Tá, esse aí. Toma falando em... Sorrisal pra ele é champanhe, velho. É. Eu conheço o lateral Rubens Barrichello. Que é lateral que é? Rubens Barrichello? Tem dificuldade de fazer ultrapassagem, né? Entendi. Meu Deus do céu. Vamos ver mensagem aqui no nosso. Vamos ver no WhatsApp que chegou, vamos lá. Pessoal, queria a opinião de vocês. Se o Rogério Ceni for demitido do São Paulo, a carreira dele como treinador acaba, eu acho que ele não vai ter oportunidade em nenhum outro time, né? Eu acho que acaba. No Brasil, né? Ele vai pra fora do Brasil. É, pode ir pra fora. Ele tem um plano B. Tem? Pra ver se os outros têm um plano B. É pra ele. Não, ele vai pra fora do Brasil. Precisa ver se o plano B tem um plano B. O plano B que é o Rogério, hein? Precisa ver se o plano B que é o Rogério. Todo mundo tem um plano. Dizem que ele vai pra fora do Brasil. Eu acho que ele em outro estado aí, ele poderia sim. Ah, difícil. Você imagina, RG, então, vamos lá. Ele dirigir o Internacional, tá? Lá ele pode dirigir. Não. Por quê? Então vai, vamos pegar outro. O Atlético Mineiro. Pega o Atlético Mineiro, aí vai jogar o Atlético São Paulo, e aí? Duvido. Aí ele é técnico, velho, não é mais jogador. Acabou. E Mota vai ter um filho, velho. Mota vai chorar se isso acontecer. Acabou, faz parte da vida. Ele é muito triste. RG. Fala, Benjinha. Ah, eu... Você acha que tinha essa possibilidade, ou Benja? Qual? Do Rogério defender outro clube e não ser o treinador não contra o São Paulo? É, não em São Paulo. Rogério Ceni? É. Não. Não, não. Eu também não acho. Agora, a culpa é sua, né, Benjamin? A culpa é sua, você que criou isso. Eu acho que a carreira do Rogério Ceni é o São Paulo. A não ser que ele trabalhe muito bem isso na cabeça dele, mas eu não acredito, não. Porque aí entra até como um desafio, né, Benjamin? O cara, não sei se, porra, acabou. Por que acabou? Não acaba assim. Como assim não acaba ainda? Acaba a carreira dele como técnico? Ah, ou é o São Paulo ou eu? Vou fazer o quê? Eu acho, RG. Que assim... RG. Vai virar RG, assistente. Quando eu... Aquela entrevista que eu tinha feito com ele antes, quando ele tava jogando ainda, e foi lá que ele falou pela primeira vez, a frase dele foi a seguinte: meu sonho é ser treinador de São Paulo e ganhar a Libertadores. Ponto. Ok, Benja. Mas coisas... Vai ficar como sonho isso, hein? Ah, é? Não, pode ser... Pode ser. Já foi o sonho. Você acha que vai ganhar a Libertadores? Pode ser que fique como sonho. Mas é pra falar que eu não vejo o Rogério Ceni dirigindo outro time, não. Eu também não pode vejo, pode ser não. Fora do Brasil. Talvez fora do Brasil, assuma o time nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Mas aqui eu não vejo, não. Também, pode ser. É, pode ser. Bom, vamos ver mais uma aqui que chegou no WhatsApp. Ô, Dodô. Falou? Quem? Fala, Beija. Meu. Eu preciso contar um negócio aqui. Mas é uma coisa muito quem, assim. De quem é? Mas é triste, não? Não é triste. Precisa de trilha, Benja? Precisa de música? É uma coisa... Não, é uma coisa mais forte que eu não tô conseguindo controlar, velho. Vai pra fora, Beijinha. Fala aí. Vai falar mal do mano. Não vou falar mal do mano, até à noite. Eu tava atrás do meu menino, né? Vou colocar uma música mais... Ontem à noite? Mas onde ele tava? Pra você estar atrás dele ontem à noite. Calma, eu vou contar. Eu fui jantar. Um restaurante bacana. E eu falei, puxa vida, cadê meu menino que deve estar com fome? Sozinho. É muito triste. Uma cidade que ele não conhece. Que ele não conhece, e ele, você sabe, ele é jeca, ele fala porta, ele fala verdade. Jeca. Ele é jeca, mano. Nossa, deve estar gastando esses vídeos. Deve estar repercutindo aí, hein? Ontem foi ridículo, a gente tava no lugar, ele quis mostrar que ele era carioca, ele falou assim, porra meu, sinistro. Falou assim, é? Mas, antes ele meteu um porra meu, sinistro. Porra meu. Aí ontem à noite, Dodô. Porra, ligava pro meu menino. Meu menino, cadê você? Cadê você? E depois de 40 minutos, eu preocupado, ele mandando um WhatsApp, ô Beijó, eu tô no supermercado, meu, tá ligado? Eu tô fazendo umas compras aí. Falei, ah, então tá bom. Agora eu tô aqui com ele, nós estamos aqui fazendo o programa. Eu falei, ah, vou lá na geladeira. Porra, uma bela geladeira? Bela geladeira, ó. Vou lá na geladeira. Vamos fazer uma boquinha, tomar um negocinho. Eu postei no meu Instagram. Não, agora. Eu quero ver agora. Tá no meu Stories, não, lá. Não, pode ser, deixa eu ver. Manda no grupo. A geladeira, entra lá, Benjamin Baca Oficial, tá nos Stories. Eu falei, porra, velho, o que você foi fazer no supermercado ontem? Ah, não, eu tô vendo aqui, velho. Você viu aí, ô Benjamin, o cara comprou dois chá e um peito de peru, velho. É sério? Não, não pode ser. Não, velho. É um arigó mesmo. Isso aí é um arigó, velho. Olha. Ele sabe o que comprar. É um ele é muito jeca, coitado. Chá com peito de peru, velho. Ô Benja. Eu abri a geladeira, puta de uma geladeira, deve custar R$68 mil essa geladeira dele. E, pô, meu, tem uma garrafa d'água. Meu, eu falei. Você falou que ficou 2 horas no supermercado. Ou ele foi passear. Ou acho que ele tava sozinho. Ele falou, quero ver gente. E o único lugar é supermercado, velho. Meu Deus, velho. Que coisa ridícula. Vocês viram isso? Você viu aí, tá meu? Com peito de peru. Dá uma olhada. Pera. Deixa eu ver aqui. É que o mano não sabe. Aí eu falei, mano. Hã? Aí ontem eu falei, mano. Uma garrafa d'água. Eu falei, mano. Pô, você tá precisando de um turu aí, que tá gastando muito. Falei, não, tá legal. A conta deu alta, mas eu me viro. Aí perguntei, eu vi a nota agora do supermercado, tá lá, R$17, velho. Nossa, mano. Ô, Benjamin, você atentou pro detalhe que ele arrumou tudo na geladeira direitinho, velho. Geladeira é grande. Ah, ele tem... O mano, ele tá com toque também, né? Ele arrumou de 15 minutos arrumando a geladeira. Aí ele põe a mortadela no andar de cima e... Tem uma garrafa d'água, tem duas garrafas de suco aqui. O que é isso aqui? Um chá. Ah, é um chá. Coitado, mano. É uma mortandela ali, né? Mortadela. Você vê, uma... o cara vai... R$17 ele pagou? Tem mais e nada. Ficou puto, Dodô. Ele perguntou arrumou. Se parcelava no cartão em 6 vezes, a mulher falou que não. Tá vendo? Tá, todo mundo me trata mal aqui. Ai, ai, ai. Nossa, meu Deus, mãe. Do céu, hein? Que faz, hein, mano? Tem que levar a mãe dele pra fazer compra pra ele. Que faz, hein? Será que ele sabia que você ia aí na casa dele, o Benjé? Aí foi por isso? Sabia, mas eu fiquei preocupado porque eu falei, tô aqui, né? Falei, pô, essa hora aí vou fazer uma boquinha aqui, né? Vou abrir a geladeira, eu falei, pô, aí perguntei pra ele fora do ar, juro por Deus. Falei, meu, você não falou que é um supermercado, o que você vai fazer, cara? Tá mais vazio que jogo do Santos. Tá pior mesmo. Vê se leva ele pra jantar hoje, hein? Maurício, defenda-se, Maurício. É. O Maurício vai se defender. Defenda-se. O Maurício vai se defender e aí vocês vão ver. Quero ver ele falar que é mentira isso aí. Defenda-se, Maurício. RG número 2, eu tô sozinho aqui no Rio de Janeiro, certo? Sim. Eu não tenho porquê encher minha geladeira de coisas, sendo que eu não vou consumir. Eu compro o necessário pra consumir durante o dia e depois eu vou repondo. Você vai botar alguém pra morar na tua geladeira? Hã? Alguém vai morar na tua geladeira, por isso que tá abrindo espaço? Não, pelo contrário, Alexandre, é porque as coisas perecíveis, elas apodrecem se você não consumir. É que o Benjamin tá... Ixi. Vila Maria, Paquito. Ah, entendi. Eu sou Vila Maria, tem eu sou aquele um cara raiz aí, no champanhe importado com beija. Tem nada, tio. Tem nada. Minha casa tá certo com o gato. Aqui é correria. Aqui é Vila Maria, correria. Já passei fome. Eu conheço. Você acha que eu vou ficar desperdiçando comida, mano? Não pode desperdiçar. Mas, mano, você tá recebendo uma visita ilustre, pô. Tem que ter um negocinho assim. Aí pra... É, uma pastinha, né? O Beija pediu uma coisa leve só pra beliscar. Não, mas... Ele deu uma porção de isopor, você é louco. Beliscar não come nada, velho. Tem um presuntinho aqui. Esse não come presunto, nada, né? Presunto, ele não come. Tem um presunto, mas é uma pessoa morta lá. Famoso peito de frango, mano. Mete um peito de frango, ó, né? RG número 2. A galera mesmo lá do povo do Benja, os hebreus. Se dependesse dele pra fugir do Egito, mano, fresquinho desse jeito que não come nada, eles iam estar lá até hoje, velho. Não dá, Benja, não dá, é verdade. Bom, é isso aí. É, esse é o estádio 97 da Energia 97. Mas que dia que é hoje, hein, gente? Hoje terça. É terça, né? Terça. Ah, mano, terça. Dia do triplo Burger Bacon. O sanduíche que o Benjamin mais gosta. Três hambúrgueres, duas fatias de bacon bem crocantes, do jeito que o Benjamin gosta. Queijo cheddar, cebola, ketchup e mostarda. É, meus amigos, é o triplo Burger Bacon por apenas R$8. Deu uma fome agora, hein? E com batata e refri sai por apenas R$19,90, hein? Amanhã, quarta-feira. Ah, quarta-feira é o dia do clássico dos clássicos. É o dia que o mano mais gosta. É o Big Mac, meus amigos. Mac por apenas R$8. Amanhã tem Big Mac. É, amanhã é Big Mac, hein? Quinta-feira é dia de cheddar McMelt. E sexta-feira é o dia que Sombra mais gosta. Dia do quarteirão com queijo. Eu, meu. Clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Amanhã, um clássico no McDonald's, hein? Lembrando, amanhã é quarta. É Big Mac por apenas R$8. E vocês lembram, falando em McDonald's, semana passada teve aqui a Mac Ligação, não teve? Sim, cada ouvinte ganhou. É verdade, teve ou não teve? Teve ou não teve? Teve! E nós perguntamos aos ganhadores, vocês vão lembrar disso aqui que eu vou falar, quais lojas do McDonald's vocês frequentavam, lembra? O cara ia participar. Ah, ganhou tal, qual loja você frequenta? Pois é. Sabia que os gerentes dessas lojas, indicadas pelos ouvintes, também ganharam um apartamento no Resort Sunset? Ah, você tá legal, hein, velho? Sério, velho. Que legal, que mais, são eles. Caraca. Gerente. São gerente, é. Ó, Tiago Pereira, da Trindade, que é da loja Pais de Barros. Sim. Certo. Outra que eu segundo, o Oliver Ricardo de Freitas, da loja Prestes Maia, lá de São Bernardo. Sim. Outra aqui, ó, que ganhou também, o Ricardo França Mendes, da loja Marechal Tito. É. Mais um que ganhou foi a Francisca Maria Veloso, da loja Pais de Barros Radial. E um aqui, o outro aqui, o Antônio Luiz da Silva, que é da loja Leite de Moraes. Imagina os caras agora escutando, hein? Nossa, tudo feliz, hein? Ave Maria. É, boa. Estaremos juntos também no resort do Estádio 97, tá bom? Valeu. Valeu, McDonald's. É isso aí, McDonald's, meus amigos. Eles vão jogar Society, então? Society. Falando nisso, já que você falou do resort, deixa eu contar um pouquinho do resort do Estádio 97. Agora, hein? Vamos passar o ketchup no mapa. Ó, final de semana agora. Eu só quero ver se o mano vai pipocar esse Maurício Borges aí. Ah, é sempre, vai pipocar, né? No desafio. Qual desafio? Ah, não sei o que, jogador que foi embora. Aí é problema seu, cada cachorro. Ué, que lamba W.O. sua... Paquito. Cada cachorro que lamba W.O. sua Paquito. Caceta. Que isso? É o que falam, né? É. Olha aqui, ó. Aí eu cada um seu problema. Se o seu time não tem estrutura pra contratar, o problema é teu. É, rapaz, olha só. Meu parceiro picou a bola, você. Ué. É, vamos dar uma deitada. Deitar. Aqui, ó, vem aí mais um resort do Estádio 97, sexta, sábado e domingo, tá bom? No Bourbon Resort Espanha Atibaia, final de semana completa, hein? Ao lado da gente, né, da turma do estádio. Sim, um dos melhores resorts do Brasil, com todo tipo de entretenimento que o ouvinte do Estádio 97 gosta. Teremos campeonato de futebol Society! Tá rindo, é porque ele fala Você não aguenta o Domínico, mas não tem nenhuma vez, né, velho? Society! Todo mundo já fala assim. Ó, por exemplo, você quer ver duas palavras que o que o Ale fala? Sei. Society! E por exemplo, o BBB é o quê, o Ale? Reality! Olha só, teremos também o campeonato de futebol de botão. Sim. Futebol no... Aliás, futebol no videogame, deixa eu dar um toque pra galera que vai lá. Porque o mano, eu vou dizer uma coisa, o mano, ele é o Pelé desse troço aí. Ele joga demais. Joga muito. Não, já foi o Cátio. Já foi o Cátio, joga muito. Aposentou. Agora que o mano tá lá no Rio lá. Agora, e agora é o seguinte, Domênico. Pensar que ele mandou uma mensagem pra mim agora? É o seguinte. Vieira, eu tô fazendo um programa aqui, mas eu tô sentado na frente da TV jogando, treinando. Tá assim. O resort. E não funciona assim aquela molecada. Eu quero jogar com o mano. Eu quero jogar. Tio, vou jogar com o mano. Pô, mano. Não adianta esse troço. Nós temos lá olheiros. Olheiros. Tá lá o Ale olhando. O RG às vezes vai estar lá de bisóio. Bisóio. O RG adora olhar. Vieira vai estar lá. O Motinha. Aí a gente vai falar assim, pô, aquele moleque lá joga muito, hein? Esse aí que vai jogar com o mano. Esse vai ter oportunidade. É isso aí que funciona, né, mano? Não é o cara que escolhe assim. Não é o. E outra, Dodô, eu tô pensando Domênico, eu tô pensando em amputar o polegar no chão. Ah, não, pra não. Poder dar graça, pra poder dar graça pra essa molecada que não joga porra nenhuma. É verdade, é pra passar o babão em todo mundo, velho. Tem graça, ela vai passar mesmo. É, até hoje o mano está invicto, nunca invicto, perdeu invicto. Um jogo lá no resort. Ai, nenhum. Ele bate em criança. É, bate em todo mundo. Mas não tem nome. Não, e além disso, teremos lá os jogos da Cassineira, teremos o Autorama da Slot Car Brasil, teremos a galera do Estádio 97 fazendo o programa ao vivo lá. Teremos também a resenha da madrugada. Ah, coisa linda. Dois dias, sexta-feira, vai estar lá a resenha, lá na frente do Bourbon. Ouro passa o trenzinho ali, né, Regi? Aquele famoso banco ali na frente, né? Sim. Teremos, e aí depois a resenha vai ser lá perto da balada onde eu vou tocar lá no sábado. Aí o couro é a pré-balada ali, né, Regi? Vai estar lá. Vai ser muito legal. Teremos também, depois. Olha, além disso, o bingo do Estádio 97. Sim. E tem, ó, vai ter uma novidade no bingo, hein? Opa! Vai ter uma novidade no bingo, hein? Opa! Não pode falar ainda. Não posso falar ainda? Não. Já, mas já contratei. Eu já contratei. É, tá? Mas não pode falar já, ainda. Não posso pode? Falar? Quinquina! Não, melhor não. Não. Opa! Ah, pode falar. Não. Pode falar. Suspense. Teremos nos intervalos lá. É. Sim. Teremos uma personalidade, hein? Tá brincando. É personalidade mesmo? Da TV. É Paola de Oliveira. Não. A minha a sereia. Esse eu não falo por nada. Por nada eu vou falar. Esse eu não vou falar por nada. A sereia. Isis Valverde. Ó, teremos também. Caraca. Não, você tem que ir. Quem for vai ver. Quem for, ficou curioso, né? Então liga lá na Lotus Travel. Além disso tudo, também temos a novidade desse ano, que é o futebol de rua com a equipe A Rua Agradece. Vai ser muito legal. Além disso, teremos... Ó, já tô, contratei hoje também. Também. Tem. Fechei hoje. Tem. Isso posso falar, né? Não sei. Acho que posso. É, não é baú pra guardar segredo. Contratei. Vamos ter stand-up com Rogério Morgado. Muito bom, esse hein? É bom, hein? Esse já viu. Boa, hein? Ele teve hoje aqui, mano. Manda um abraço pra vocês todos, tá bom? Beijo, gordo. Teve hoje a entrevista. Rogério é parceiro. Entrevistamos ele hoje aqui. Mais gordura. Stand-up do Morgado. Do Morgado e também do... Excelente. Tetinha. Do Tetinha. Excelente. Do Bernardo Veloso. Agora excelente. Vai ser legal, Ale. Hein? Não, né? Já tá lá no flyer? O Morgado, falando, tem, o Morgado tem mais gordura que o que eu. Telefone de açougueiro. Tem mais gordura que telefone de açougueiro. É, mas o Morgado tá se apresentando aí, ó, na quinta-feira aqui do lado, na Augusta aí, no... No Comedians. É, Comedians. Muito bom. Tá lá. É bom pra cara, toda quinta ele tá muito lá. Muito bom. E nós vamos levar ele. Eu arranquei ele e falei assim, vai lá com nós. Boa. Ó, pagamentos em até 6 vezes nos cheques, cartões, Visa, Mastercard. Faça agora mesmo sua reserva, mas não vai deixar pra depois não, hein? Vai acabar, os quartos estão acabando, viu? Já fiquei sabendo que tá terminando lá, hein? Se você não correr pra fazer a sua reserva, você vai ficar de fora. 2896-4665. 2896-4665. 2896-4665. Ligue boa, já, ligue boa. Já. 2896-4665. 2896-4665. Liga, boa. Liga. 2896-4665. Peraí, peraí, tem presente. Eu vou dar um presente. Outro presente, mas já deu ontem. De novo, anel, ele vai dar o anel. O pessoal da Futeliga que tá dando presente. De novo. É mesmo que o pessoal da Futeliga vai dar agora? Os primeiros que fecharem os dois primeiros. Os dois. Dois primeiros. Os dois primeiros. Peraí, ó. Fecharem. Sete em ponto. Sete em ponto. Então os dois primeiros que fechar a partir de agora. Sim, vão ganhar uma camisa da Futeliga. Caraca, velho. É, os caras são profissionais, né? Sério? O pessoal da Futeliga é sensacional. Aí é legal, hein? Vai ganhar uma camisa. Eles ligaram aqui, mandaram mensagem, falou: pode dar que a gente banca. Verdade. Você fala aqui, eu vou no baile, eu vou no baile, hein? Ô, Dodô. Fala, Bitellers. Eu falei com a galera do futebol freestyle hoje. Ah, cuecão de couro. Eles pediram pra avisar que é pro Alê se preparar. O Alê, eles falaram que o Alê será humilhado. Nossa, vai dar humilhado. Os caras vão dar uma deitada em você. Nossa, só tô dando um aviso que eles pediram pra mim. Aqui eu mato a bola sem microfone, negão. Nossa. Eles falaram, pediram pra... Olha o Alê fazendo cocô mole agora. Se o Alê conseguir encostar na bola, eles premiam o Alê. Cuidado, só. Pera. Essa eu gostei, peraí. Olha o Alê. Quero ver. Mas assim, eles falaram, bro. Isso é no society. Se você conseguir... Society. Não é tirar a bola. Futebol de rua. Não é tirar... Não é tirar... Olha, presta atenção, peraí. Não é tirar a bola do pé dos caras, dominar. Se você encostar o pé na bola, você ganha um prêmio dos caras. Eu protejo mais que o Kevin Costner, meu filho. Kevin Alê? Kevin Costner. Eu vou deixar um picolé de osso pro mano. Esse que eu vou deixar um cotovelinho pro mano beijar. Vai sair de batom na quadra. Qual que é a chance do Alê encostar na bola com esses caras aí, mano? Chance zero, inclusive mandar um abraço pros parceiros aí, mano. É o Diegão aí e o Dida do freestyle aí. São gente boa, manda demais, muito, velho. Manda muito. Galera manda bola, muito, cara. Pois é, gente, esse é o resort do Estádio 97 que será nesse final de semana. Que tem o apoio de edubotões.com.br. Também tem aí o apoio da Futeliga, né? Precisa marcar aí amistosos? Os melhores times estão em futeliga.com.br. Acessou, jogou. E se você, olha, for entre os dois primeiros que fecharem agora, vai ganhar uma camiseta dos caras, tá bom? Em nome também aqui de Slot Car Brasil, 3771-4821. Teremos lá a Autorama, viu? Não falei, mas vai ter a Autorama da Slot Car Brasil, que é muito legal. Com narração, os caras são muito bons, viu? Oh. E também tem o apoio de Madrugão Suplementos, né, mano? Oh. Opa, é isso aí, Domênico Gato. Pra você que precisa de um auxílio pra aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora mesmo madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas, tá legal? E o melhor de tudo, galera, a entrega é grátis nas compras acima de R$ 149. Estádio 97 em nome de Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia, você merece Extra Gol. Beba com moderação. Antes da gente partir para mais uma ligação, sim, o Mano vai vir com um recado bacana agora. O Mano vai falar de... Ah, vai falar de Bozano, que é legal, né, Bozano, né, Mano? É isso aí, Domênico Gato. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozana Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. Um exemplo claro disso daqui é o Benjamin. O Benjamin, ele não trouxe aqui pro Rio de Janeiro desodorante, cara. Ele falou, putz, mano, tô ferrado, eu vou feder, eu sou apresentador, eu sou âncora de um programa. Como é que eu vou ficar andando por aí com essa caatinga, velho, com esse cheiro de coberta de mendigo? Falei, Benjamin, não se preocupe. Tá aqui, ó, esse meu Bozana Extreme pra você, vou te dar de presente. Você passa uma vez, se você quiser ficar 72 horas sem usar nada, você não vai feder. O Benjamin tá até agora sem usar outro produto. Ele só passou aquela vez, Domênico Gato, e tá cheiroso, tá sequinho. É isso aí, Benjamin Bach. E ó, atenção, ouvinte do Estádio 97. Quem ligar aí, ó, 3284-7097, dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, não vacila não. Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem. Bom, Mano, Estádio 97 partindo para mais uma ligação. 3284-7097. Vamos lá, mais uma ligação. Asdrúbal tocando. Vamos lá, mais ouvintes. É um pássaro. Ah, sei lá. É um avião. Ah, essa... Você tá louco. Não. O que foi, gente? Não tem graça. Gente. Como assim não tem graça? Não tem refrão legal. Ah, Santos, o manto sagrado da vila. Não tem refrão? Deixa eu ver o refrão, peraí. Tem refrão? Tem. Tem graça. E a outra. Homem Asco. Refrão legal. Essa aí gostou, olha. Pra mim é a melhor que tem. Toda essa homem. Você achou, Vieira? Traíra. Achei sensacional. Traíra. Ô, Gaúcho, se liga aí. Você gostou da música, Manu? Da hora. Viu? É, tem um monte de gente que tá gostando, né, RG? É. Alô? A RG, a música é boa, ó o arranjo dela. Você não tem refrão. Ó o arranjo, ó. Arranjo? É, alô? Alô? Baixa um pouquinho o volume do rádio aí, por favor. Alô? Agora foi. Não, é, não foi não, abaixa. Agora foi, não foi. Não abaixa foi, o rádio, amigão. Abaixa o rádio, abaixa o rádio. Abaixa o volume. Vamos lá, qual que é o teu nome? Raul. Ô, Raul, Raul do quê? Raul Rodrigues das Neves. Como das é que Neves? É? Raul Rodrigues das Neves. Das Neves, quantos anos, hein, Raul? 24. Ah, sumiu, RG, 2.4. É, sumiu. Tá legal. Sumido, tá sumido, não tem problema não, vai. Falar, viu, Dona? Ah, o que foi, RG? Amanhã é... A noite é dia de encarar, viu? O quê? Amanhã é dia de encarar? Amanhã, amanhã é quarta, assim? Não, é quinta-feira. É dia de encarar. Ah, quinta, não é? Não é amanhã, é quinta. Eu vou lá pra Santa Isabel e ele enche o saco, velho. Quem que enche o saco, RG? O gato do vizinho. Aí ele fica lá. Ah, sensacional! Enche o saco, velho! Olha! Me deu 10 pra isso aí? Por que essa pergunta? Pelo menos 12. Ah, tá bom. E o... Qual que é o... O gato do vizinho late, velho. Você viu? É. E qual... 24. E qual que é o bairro? Não é lá, teu gaúcho. É, Vila Formosa. Ah, mas... Uiva. Vila Formosa. Isso. Tá certo. E o... É, Vila Formosa. E o, o time? Até Corinthians. Ah, Zé, é nóis, Paquito. Coringão. Chupa, tio que cambada de prego. Tio que? Tão maluco, velho? Tipo Corinthians. Tio tem que estar pra Santos, São Paulo, Palmeiras. É. De Catal. Ô, amigão. Fala aí, mano. Amanhã é o Vasco em São Januário, hein, mano? Jogo pedreiro aí, sim. Perigoso, hein? Perigoso, hein? Ah, é embaçado, mas... Eu acho que o único ruim no momento do Corinthians aí é o Paulo Roberto improvisado, né? Quem? Então, cara, ele já jogou algumas vezes aí improvisado na lateral, né? Ah, mas eu acho que ele não é preparado pra jogar na lateral direito ali, não, cara. É, ele deixa um pouco a desejar porque não é a dele, né? Ele é volante. Mas diante das circunstâncias aí, põe ele mesmo. Será que não tem ninguém na base lá pra subir, um lateral direito ali? Esse Léo Príncipe aí também não dá confiança também, né? Nome bonito o cara tem, né, velho? Léo Príncipe. Príncipe do pagode, velho. É um príncipe do... Ô, Ari. Oba! Ih. Tem que engolir o Romero, hein, cara? Ih! Eu não veio agora, tem que engolir o Romero, velho. Você gosta, hein? Você acha que ele é bom jogador? Não, cara, mas... Vamos pegar aí o ano passado. Ano passado, o Marcinho Gabriel, o Giovanni Augusto, beleza, os caras têm uma qualidade, são técnicos. Mas o cara não tem raça, o cara não tem vontade, o cara ganha um caminhão de dinheiro, ele não tem vontade. Concordo. O Romero mostra, cara, que é corintiano, é raçudo, é isso que as pessoas gostam. Não, eu concordo, mas aí você fez uma comparação desleal, que você comparou com aqueles que já não estão no nosso plano, que já estão mortos. Mas você não acha... Se for pra contratar o Romero, maldade, ou o Marquinhos Gabriel, quem você contrata? É, se o Marquinhos Gabriel jogar o que ele não tá jogando no Corinthians, eu prefiro o Romero. Agora, você não acha que você pode ter um jogador técnico, um jogador que é agressivo quando tem a bola, que machuca o adversário e tem a raça? Você acha que é impossível? Quem tem raça não tem bola e quem tem bola não tem raça? É, mas nos últimos jogos aí o Romero vem mostrando que tem bola. Pelo menos nos últimos jogos. Tem que ter a confiança, tem que estar mostrando que ele pode. É, eu acho que ele ajuda bastante no momento defensivo e eventualmente, muito eventualmente, faz uma jogada de ataque, um gol de carrinho. Eu acho que pro time do Corinthians é pouco. Então, se você pegar os jogadores ali que ele tem ao seu lado, o Jô absolutamente decisivo, o Jadson, que tem um toque diferente, o Rodriguinho, que é o jogador mais regular do time... O Maicon, que é o volante, mas tem mais recurso do que o próprio Romero, o Gabriel. Aí você pega o Arana, por exemplo, quando ele passa do meio de campo, ele é mais agressivo, leva mais perigo do que o próprio Romero, que em tese é atacante. A mesma coisa acontece com o Fagner. Então, assim, eu não discuto a importância tática do Romero e muito menos a entrega dele. Eu só acho que para você ter um jogador raçudo, ele não precisa ser ruim de bola. Mas, olha, eu discordo de você nesse sentido, sabe por quê? Eu não esperava outra coisa de você, seu Maurício Borges. Não, mas é verdade. Ô, Alexandre, esse ano, não tô jogando trajetória, não tô jogando potencial. Esse ano, falando de 2017, o Romero tá jogando mais do que o Dudu do Palmeiras. Você não pega no pé do Dudu. O Dudu não tá bem, não. Mas, assim, é um jogador que, com uma jogada de individual, ele pode decidir um jogo. O Romero, mesmo bem, já não tem essa condição. Não é nem a característica. Tanto é que tem que fez o primeiro gol contra o Santos. Ô, mano. Gol de carrinho, seu louco. Mano, e ali? Ué, não importa, não vale o gol de carrinho? A carreira dele tem mais carrinho do que a corrida maluca, seu louco. Ô, mano, e ali? Quem joga mais hoje? Hoje quem joga mais, mano? Morata ou Romero? Romero, velho. Quem é Morata, velho? Sabe por que eu tô te fazendo essa pergunta? O Ale tá rindo fora do ar. Mas você sabe por que eu tô fazendo essa pergunta, cara? Porque o Manchester... Doido, deve ser por isso. Não, Ale, o Manchester United acabou de oferecer 52 milhões de libras pro Morata. E o Real Madrid rejeitou, velho. Tipo, ele é o primeiro reserva, né? É o primeiro reserva. 52 milhões de libras, mano, dá quase 250 conto, velho. Não põe Morata, Manchester e Romero na mesma frase, seu louco. Não dá, né, Ale? Os caras te internam. Vai te catar, velho. Olha lá, o Manchester fica bravo, velho. Se a gente parar pra analisar, o presente do Romero hoje é melhor do que o do Morata. Ah, não! Tanto em termos de qualidade técnica, quanto onde ele vive. Eita! Romero mora na Anália Franco, Paquito. Tá tua pé ali, meu. O Chupisco, deixa eu só te falar um negócio. O Morata é campeão da Champions League, velho. Ah, para. E o Romero ganhou o Paulista. E o Romero é campeão paulista. É, então. É campeão paulista. Mesma coisa. Bacana, meu vizinho não torce pro Manchester, meu vizinho não torce pro Chelsea, então quer que se lixe. Não sei, tá cheio de torcedor Nutella aí. Quando convém. Agora, a pergunta que a gente não quer calar é a seguinte, ô Domênico, que dia é hoje? Hoje? É. Ah, hoje é um dia maravilhoso. Terça. Por quê? Não, porque é o dia internacional disso aqui, ó. Toma a distância, Marcelinho, pra cobrança. Vieira lambe bola. Não, eu só perguntei que dia era hoje. Silêncio. Olha lá. Bateu, Ah, que sensacional! Meu Deus do céu! Eu fiquei louco esse dia! Mais louco! É o dia sensacional esse dia! Os caras estão mandando que é o sensacional esse dia de hoje! É o dia que nós tiramos o Corinthians, com o Marcão defendendo! Nossa, que deitada, sensacional! Essa partida foi uma das maiores vergonhas que eu vergonha, já vi. Que vergonha! Porque o Marcos se adianta quase 2 metros. Adianta cara. O Cato, adianta. E o árbitro não teve culhão pra voltar cobrando. Mentira, vai, mano. Aqui, ó. Vê se adianta. Dá uma olhada. Adianta. Se adianta e muito. O Marcão tinha cabelo ainda, velho. Colocar aqui, ó. E lembra que o Marcão, quando veio aqui, ganhou essa camisa do ouvinte? Olha lá, RG. Pra vocês olharem aqui, ó. Ó, estamos com o telão aqui, ó. Marcelinho tá meio rindo, né, velho? Tá rindo e fazendo que vai fazer o gol, olha lá. Ficou olhando pro Marcos, ficou olhando pra nós. Olha aqui, não. Ó, olha aqui, ó. Não se adianta, Domenico, você tá cego. Imagina, velho. Para, mano. Se adiantou. Aceita o golpe, mano. Aceita o golpe. Mais. Ô Vieira. Fala aí, mano. Deus castigou o Marcos. Um gigante, é isso, é diferente. Deus castigou o Marcos aí, depois desse lance. Castigou o quê? Deus deu pra ele um furúnculo eterno no pescoço que não sara. É verdade, não sara, velho. Mas, ô, amigão. Fala aí. O Marcão aposentado de lado. Vamos lá falar do Coringão. Fábio Carilli, se você pudesse definir ele com uma palavra, qual seria? Monstro. Puta vida, velho. O cara ganhou um paulista. Quero ver daqui a pouco. Os caras já falaram que é um monstro, velho. É a forma como o Corinthians tá jogando. Essas coisas podem mudar. Não é só pelo tato do paulista, não, cara. Porque você pega o time do Corinthians ano passado. Saiu o Tite. Ao invés dos caras deixarem o Carilli, que já estão há 8 anos, beleza. Trouxeram o Cristóvão. Cara, o Cristóvão fez uma bagunça, ele mudou tudo. Concordo. E deu no que deu. E não contente fazer a merda que fizeram, trouxeram o Oswaldo de Oliveira, que também parece que não foi bom pro grupo. O cara, eu acho que foi até pior que o Cristóvão, porque o Cristóvão não tinha muito coração com o Tite, mas aí se deixasse o cara desde o começo, ia dar fruto. Verdade. Ia colher agora. Já tá colhendo. Porque o cara é um cara sério, ele é mais ou menos do mesmo jeito que o Tite, né? Ele é, pelo que ele fala, ele é sincero, ele é um jogador. É isso daí que ganhou o grupo no futebol. Ah, eu concordo contigo, cara. A gente tem que valorizar profissionais aí como o Carilli, porque é um cara que tá começando agora. É um cara que, mesmo com o sucesso que ele tá fazendo, não tá metendo a mala. É um cara que sempre quando vai dar suas entrevistas aí, vai declarar alguma coisa, é um cara sempre ponderado, não entra em polêmica, não ataca ninguém. Exatamente. Eu acho que o futebol precisa de pessoas assim, cara. Porque muitas vezes o treinador, ele acha que ele é mais do que o jogador. Errado, o exemplo aí é o Rogério Ceni. O Rogério Ceni é arrogante, cara. Ele não tem humildade de falar que não tá bem, que não tá mexendo no time bem. O cara é arrogante, meu. É totalmente diferente do cara. Deu uma deitada no moto agora. É. Eu sou o Rogério. Eu sou o Rogério. Você é Rogerete. Paquita do Rogério. O cara é bom, velho. Ah, vai. Nossa, é um monstro. É um monstro. Não, mas o amigão, se a gente parar pra analisar, cara, a profissão aí de treinador é um negócio muito complexo. Porque não basta o cara saber. Ele precisa também colocar na cabeça do jogador e fazer com que ele entenda. É igual o professor. Exatamente. Ele saber, tipo, a matéria, o cara é um monstro na matéria. Tem professores aí que conhecem muito a matéria, mas ele não consegue transmitir isso pro aluno. Sabe? Ele sabe pra ele. Ele não consegue fazer com que o aluno entenda aquilo. Então, o treinador de futebol é mais ou menos a mesma proporção. Só que, fora esse fato dele fazer o jogador entender, ele tem que lidar com o ego do sujeito. E é complicado você lidar com 30 egos aí, no qual um tem um salário maior que o outro, um é melhor que o outro, um é mais vaidoso que o outro. Então, para você conciliar essas situações, explicar para o cara que muitas vezes ele vai ter que ficar no banco durante um período, ou que ele perdeu a posição para um garoto, colocar isso na cabeça desses caras não é fácil. É. Então, é por isso que eu valorizo muito o trampo do Carilli, mano. Em terra de egos, quem vê o outro é rei. Ó, oh, é boa. Vai lá, eu sou Ale. É verdade, mandou bem ali. Ô, amigão. Fala aí, ó. Amanhã é Corinthians e Vasco, hein, mano? Luiz Fabiano foi poupado aí pra jogar contra o Corinthians, hein? Você acha que o Luiz Fabiano vai dar conta do recado amanhã? Você acha que ele vai conseguir pelo menos entrar na pequena área? É que tem jogador que dá sorte em jogos, né? Um exemplo é o Luiz Fabiano aí, que contra o Corinthians ele sempre faz gol, né? O cara pode estar em fase ruim, em fase boa... Tá com medinho, né? Tá com medo? Escorreu. É, muito pelo contrário, a zaga do Corinthians é a melhor do brasileiro aí. Agora mudou. E o Corinthians vai ganhar, acho que, de 2-1 lá. 2-1. Agora, mano, o Nenê também foi poupado, viu, cara? Ele entrou no final do jogo contra o Vasco. Contra o Nenê no Corinthians ia cair bem, cara. Fala pra você, hein? Olha, cara, o Nenê. Ia ser uma boa. Ah, cara, mas eu vou te falar, ele perdeu posição lá, hein, mano. O Nenê esse ano no Vasco, cara, depois que ele saiu do time, o time melhorou. Exatamente, cara. Exatamente. Ele deu uma caída, hein, cara. Mas o jogador precisa de um ar novo, né, meu? O cara já tá lá um tempo. E por incrível que pareça, você sabe quem. Ô, mano, por incrível que pareça, você sabe quem tá jogando bem no Vasco, meu? O Kelvin, velho. Aquele Douglas é bom jogador. São Paulo. É, o Douglas é o melhor jogador do Vasco hoje. O Douglas também tá jogando bem. E o Kelvin tá jogando bem. E o Didi Mocó acertou o time, né? O Milton Mendes lá. Marcelo, essa aí, pessoal. Vamos contribuir. Marcelo Barreto, lá da Sport TV, tá fazendo um belíssimo trabalho. Mas ele trabalha na Sport TV, trabalha no Vasco. Pô, os Trapalhões, é a mesma pessoa. Não, mas o negócio é louco mesmo, cara. O Coringão aí, se conseguir vencer o Vasco amanhã, depois pega mais dois adversários aí em casa, o São Paulo e o Cruzeiro. Porra, o Corinthians tem. Ó, se o Corinthians conseguir uma vitória amanhã em São Januário, ele tem tudo pra dar uma arrancada aí meteórica no Campeonato Brasileiro e depois só administrar o resto do campeonato. Porque eu duvido que a Chapecoense, que é o time que divide a liderança com o Corinthians hoje do Campeonato Brasileiro, possa vencer três partidas seguidas agora. Porque, ó, a Chapecoense, pra você ter uma ideia, amigão, eles vão pegar agora, vamos lá, pela ordem aqui, ó. Grêmio. O Grêmio, tá certo? Eles vão pegar o Grêmio jogando em Chapecó, mas eu acho que o Grêmio é favorito. É, depois eles pegam a Ponte em Campinas, jogo treta também pra eles, porque a Ponte lá em Campinas é embaçado. E depois eles pegam um adversário aí que é teoricamente mais fraco, mas é um grande clube também, que é o Vasco, e o jogo é em Chapecó. Eu não sei se nesses dois primeiros jogos se a Chapecoense consegue fazer ponto, não, hein? Ah, então, esses dois jogos da Chapecoense agora são difíceis. Mas o Corinthians igual, pega o Vasco lá é mais difícil que o São Paulo aqui, né? O São Paulo é fácil, já é três pontos a mais. Nossa, e depois pega o Cruzeiro. O Cruzeiro também é meio encardido, mas o Cruzeiro é freguês, né? Vem aqui e só toma couro só. É, o Cruzeiro tem um retrospecto que não favorece. É, os dois têm jogos difíceis. É um time enjoado, né, mano? Né, mano? Os dois têm jogos difíceis, né? Quem aí, mas na né? boa. Mas eu concordo com você. Quem realmente conseguir, se conseguir aí, 7, 9 pontos, pô, 12, tá louco. Dá uma arrancada monstra, hein? O Corinthians sem Romero é Claudinho sem bochecha, não tem. Apesar da ironia do seu Alexandre Oliveira, o Romero fará falta sim. Sim, fez duas no jogo passado. Aticatar, e fez um golaço. Olha, golaço de carrinho. E matou no peito, né? Você viu a matada dele, RG? Você é um queridinho aí, o Neymar que faz uma dessa, todo mundo vai falar, nossa, craque. Cara matou. Nossa, gênio. O cara deu uma aí, matada é o Romero, no peito, velho. O cara tem que chamar o Van Diesel pra matar a bola, você é louco. Ô, amigão, então manda aí seu placar aí, Corinthians e Vasco jogando no Rio de Janeiro, em São Januário, e manda os abraços pra quem você quiser também. Amanhã é 2-1 pro Corinthians, e manda um abraço aí pra rapaziada que escuta todo dia aí também, o pessoal do grupo dos Agatanga lá, o Du, o Kassab. Também tem o grupo dos Tote também, a galera que eu trabalhei, tem o Carlão, o Bob, a galera que tá todo dia aí. Pô, cara, vocês são demais, hein? Escuto vocês todos os dias aí. Boa, obrigado, irmão. Valeu, meu. Vocês são demais, valeu. Mesmo. É isso aí. Tamo junto. Legal, é nóis, velho. Valeu. Ô, mano. Valeu, Raul. Ô, mano. Um abraço, tudo de bom. É isso aí. Diga. Você vai no jogo, mano? É, eu tô combinando com o Benjamin aqui, a gente vai fazer um corre aqui. A gente vai a pé, inclusive, pra São Januário. Porque é malaco. Já. Vai apanhar, né? O Benjamin São Januário, velho. Eu queria ver, velho. Eu queria pagar pra ver essa. Ele falou que vai sim. Vai, ô. Nariga tá aí ainda, mano? Benjamin tá, você quer falar com ele, RG? Quero, fazer uma pergunta pra ele de bastidor. Ele tá comendo os lanches que o mano fez lá. Cadê o Benjamin? Ele tá aí, o Benja? Responder. Ixi, tá ruim a ligação. Nossa, hein? Tá picotando pra caramba. Acho que é por causa dessa chuva também. Desamarra o Benja aí. É. Bom, enquanto o Benja não vem... Ô, Benja... Não, mas é que tá ruim mesmo. Tá picotando, Benja. Tá picotado. Bom, enquanto ele não aparece ali, vamos fazer aqui o seguinte... Vamos rolar aqui algumas mensagens que chegaram pelo WhatsApp. Bom ouvir? Vamos, bora. Olá, eu sou Alê. Pode me chamar de Juve, porque hoje eu vou tomar de quatro. Me chama de Domênico Gato, porque eu vou me iludir achando que meu time vai ganhar tudo e vai lutar para não cair no Brasileirão. Vem no bonde do 100 Mundial com o Palmeiras, eu e ele, a Zaia. Nossa! Olha! Cara, o cara fez um decreto. Olha, velho! Levanta o Dodô aí que ele tá caído. Foi uma das coisas mais cretinas que eu vi em toda a minha vida. Eu não sei como um ouvinte, um palhaço, ele manda uma mensagem. Tá tudo qual é? Eu sou assim mesmo, eu corto, né? Eu corto. Quando eu tô na mesa, eu corto com o microfone de todo mundo. Um palhaço como esse manda. Se eu soubesse, eu nem colocaria no ar. Nem punha no ar, nem colocaria. Não adianta falar que ninguém tá ouvindo vocês. Pode ficar gritando aí. Não tem conversa, não. Comigo é assim que. Segue o jogo, sem falatório. Boa, juiz. Eu não acredito que você... Mais uma mensagem. Ô, Dodô. Oi. O Dodô. Fala, meu velho. Voltou. O Alê é uma bichona, velho. Que isso? Isso, velho. O Alê é gay que eu sei. É só quando eu bebo, é que eu tô bebendo todo dia, ô, bicho. O Motinha tinha razão. Eu falei, velho. Antigamente o Motinha era minoria. Hoje o Mota, o Alê, o Vieira. Vai te catar, ó. Sai daí, Dodô. Sai daí, verdade. RG. É, quem foi visto fazendo aquele joing, né? Aquela caminhada com a tanguinha atochada aí no Rio de Janeiro foi você, viu, querido? É. Ô, Benjá. Fala. Deixa eu fazer uma pergunta de bastidores pra você com relação ao Corinthians. O Alessandro e o Flávio Adalto, né? Esses caras foram, porra, lembra? Metralhado, puta, xingado, cacete A4 lá no, quando eles chegaram. Começo do ano, né? No Corinthians. Aí, de repente, aí sugeriram de voltar o Andrés, aquela coisa toda. O Roberto deu uma bica. Iriam fazer impeachment. O Roberto deu uma bica no balde, o caramba. Né? E agora o Corinthians tá aí em céu de brigadeiro. Esses caras continuam lá à frente do futebol ou o Roberto chamou o negócio todo para ele, Benja? Não, o Alessandro continua à frente do futebol. As contratações todas, quem faz é o Alessandro. E ele continua como... Não mudou nada do começo do ano para cá. O que acertou, né? O que acho que acalmou mesmo foi o Carilli. Você anda lá no Corinthians, cara. Outro dia eu tava lá, eu fui gravar um programa lá com o Jadson. E aí você começa a conversar com os jogadores e tal. Os caras são unânimes em falar, né? Quem trabalhou com o Tite, que a forma como o Carilli trabalha é idêntica à do Tite. Ele falou que quando os jogadores reservas treinam e os titulares estão de folga, o Carilli vai pro treino com da mesma atenção de que quando são os titulares. E eles falam que o Tite fazia isso. Isso é muito importante. Então, o ambiente acalmou, mas o que chama a atenção dentro do Corinthians aí, é a forma como o Fábio Carilli é querido. Não tem um lá dentro que não gosta dele e não tem um lá dentro que não fala. É igualzinho ao Tite. Todos. Que ele cumprimenta desde o porteiro, que ele fala com todo mundo, que ele é transparente e principalmente que esse negócio. Os reservas vão treinar, o cara tá lá no campo vendo todo mundo. Então, você vai no treino dos reservas, os caras estão se matando. Agora, em relação à vida política do clube, engraçado, né? Ninguém mais pede conta do estádio, ninguém quer impeachment acalmou, do Roberto. Né, acabou, né? Tudo acabou. Termômetro. Tudo acabou. É, vida é uma grande... Termômetro. Uma grande pizza, são, né? São as vitórias. É. Agora, o Carilli, porra, é uma surpresa, né, cara? Porque pegar o Corinthians, velho, do jeito que ele pegou, entrar do jeito que ele entrou... E pegar esse avião e sair do jeito que ele tá levando, olha, realmente... Ué, RG, eu também acho surpresa. Porra. Eu também acho surpresa. Agora, também não sei se é fácil falar quando o negócio tá indo bem, né? Mas ele fez, mas ele fez bem, esse que é o detalhe. Não, não. Sim, não, o que eu quero te falar não é isso. O que eu quero te falar é que lá dentro, ninguém fala que é uma surpresa. Ah, sim. Já acreditavam, né? É, agora também não sei se é porque o Corinthians está ganhando. Apesar, mas também está acontecendo o seguinte, apesar, né? Apesar, Benjamin, não podemos esquecer que ele já tinha pego um pouquinho, né? Tinha ido tranquilo, tinha ido bem e foi sacado, né? É, mas é verdade. Só que agora, eu vou te falar, o cara tá com uma moral monstro, né? Sim, porra. Mas vamos falar sério moral, também, moral. Né? Ô, Beja, vamos falar sério. Fala. O grande time que o Corinthians enfrentou esse ano, qual foi? Esse ano? É. Mas teve não, o Corinthians jogou contra o Palmeiras, jogou contra o São Paulo, jogou contra o Santos. O São Paulo tava numa desgraça. A gente sabe que tava. Mas são os clássicos. Tudo bem, não, eu tô dizendo assim, um time bom, entendeu? Tudo bem, eu concordo que ele vem fazendo um trabalho espetacular, um trabalho bacana. Tá surpreendendo, na minha opinião. Mas o grande time que ele pegou, qual foi? Não pegou ainda um grande time. Pegou o Palmeiras, pegou o São Paulo. Pegou o São Paulo no mata-mata, o São Paulo dificultou. Então, mas, dificultou mais um, dificultou aonde? Mas se você for assim, se eu for ver também... Mas o Corinthians praticamente decidiu... no primeiro jogo? Não, Dodô. Como não, Dodô? Eu tô errado, Ale? Não, mas... Pera só um minuto. Eu discordo. Como não? Discordo. Como sim? Eu discordo. Não. O Corinthians pegou o Inter e não conseguiu passar do Inter, velho. Série B. Ué, mas jogou bem. Acontece. Jogou bem. Corinthians ganhou do Palmeiras com o jogador a menos. Tudo bem, Alberto. Ganhou com o jogador a menos tudo com a calça bem, nas mãos. Você sabe que foi com a calça nas mãos. Pô, mas lógico. Jogar contra o Palmeiras com um a menos, lógico que tem que ser com a calça nas mãos. Mas então, ganhou. Não, e tava até indo bem quando tava 11 contra 11. Tava jogando bem, mas a gente não sabe se iria bem com 11 contra 11 até o final do jogo. É isso que eu tô falando. O grande confronto talvez tenha sido Palmeiras e Corinthians, e mesmo assim o juiz atrapalhou, tu fez lambança, ficou ruim. Mas não teve um confronto, é isso que eu tô dizendo. Não teve um confronto, que você fala assim, porra, ganhou três jogos. Olha, aí. De, não pegou a sequência de jogos assim, não, nossa, não, velho. O Santos que vocês bateram agora, desculpa, o Santos tá numa pintura desgraçada. Mas a expectativa... Acho engraçado, quando o Corinthians ganha... Não, mas eu beijo, quando não tô falando, não, não. Mas não, ganhou, não, ó, mas o Corinthians ganha do Atlético... Não, não. Sim. O Corinthians ganha do Atlético Goianiense, ganha do Atlético Goianiense. Corinthians ganha do Vitória, mas também o Vitória jogou na Fonte Nova, não jogou no Barradão, o Vitória tá na baba. Corinthians ganha do Palmeiras, mas ganha, você viu como, ué. Aí pega o São Paulo, mas o São Paulo tá mal. Aí pega o Santos, tá bom. Ué, todo mundo que o Corinthians ganha, tá mal? Não, mas clássico, mas é verdade, mas é verdade. Não, não é verdade, não. Como não é verdade? Você tá mentindo, sim. Não tô mentindo. Tá mentindo, sim. Não, tô. Nossa, Pinóquio. E vou chamar de mau caráter também. Ô juiz. Tô brincando. Eu sei que ele tá brincando. Não, mas, ô, beijo, você sabe o que eu tô falando. Eu não tô desmerecendo, peraí. Eu não tô desmerecendo até o que o Corinthians fez. Muito pelo contrário. Méritos do treinador de pegar uma equipe, que eu vou dizer assim, tecnicamente não é um primor... A gente sabe que não é, e o Corinthians também não sabe, só o Mano que acha. Mas ele brinca, eu sei que ele brinca. Mas ele tá fazendo um trabalho bacana com um time tecnicamente médio pra fraco, RG. Médio pra fraco. Mas o que eu quero dizer aqui, ele não pegou nenhuma sequência, pegou dois, três times difíceis assim e bateu. Não pegou. Quem então, é o líder do Brasileirão hoje? Não, tudo bem, Chape. Mas... O Corinthians empatou. Tudo bem, o líder de hoje é o Corinthians. O líder da quatro rodadas no campeonato passado foi o Inter. E todo mundo falava aqui, muita gente, olha o Inter chegando, vai ganhar, caiu. Você tá querendo dizer o quê? Não tô dizendo que o Corinthians vai cair, eu acho que o Corinthians nem tem time pra cair. Não, mas eu tô dizendo que o Corinthians não vai ficar líder. Tá rogando praga? Não tô rogando. Eu tô dizendo que eu... Não. Eu tô dizendo baseado que em quê? Não, então me cobra no final do ano se o Corinthians vai ser campeão. Pode me cobrar. Eu duvido que o Corinthians vai ser campeão. Duvido. E aposto. Guarda, Oba. Então, tá, anota aí, Bá. Então vamos lá. Quer apostar comigo? E vocês estão na frente, hein? Tem tudo pra vocês. Quer apostar comigo? Aposta. Vai pipocar, aposta. Beijinho? Ué, aposta. Ele não vai apostar porque sabe que não vai ser campeão. Não, mas a questão é essa. Não é nada disso. É analisar o futebol. Futebol. Ninguém tá bancando. Futebol. O Domênico tá cada dia mais escroto. Ninguém tá bancando. Ninguém tá bancando. O senhor não tá tendo argumentos pra falar com você não vai falar assim do Dodô. Ninguém tá bancando. Os senhores não têm argumento pra falar com você. Ninguém tá bancando que o Corinthians vai ser o campeão. Exatamente. O que eu tô falando, a surpresa do Corinthians por ser esse time médio, por ser esse time. Exatamente. Médio. Em comparação a Palmeiras, Atlético Mineiro, esses Flamengo, entendeu? Esses caras. Tudo RG. O Corinthians é uma surpresa, sim, pelo futebol RG. Que está apresentando no Campeonato Brasileiro. Mas me responda um negócio. Você falou, pô, ninguém estava com o Corinthians vai ser campeão, mas eu faço uma pergunta. Por que o Corinthians não pode ser campeão brasileiro? Não dá pra garantir nem o Atlético Mineiro e nem o Palmeiras. E nem o Palmeiras, ô Benjamin. Não, mas eu acho que é muito cedo. Não, não dá pra garantir. Muito cedo pra garantir. Só quero saber por que não. Pelo elenco. Então, Benjamin. Porque eu acho que todo ano, o Campeonato Brasileiro, ele sempre tem times. Os times que ganham o Campeonato Brasileiro é porque tem um elenco legal. Ou não? Sim. Pega os últimos campeonatos. Não tem como não ter. Não tem como não ter. Não tem. O Flamengo em 2009 tinha um bom time e não tinha um bom elenco. Ah, tinha um elenco legal. Não, tinha, ah, um não, tinha um bom time, não tinha um bom elenco, mas, não. Mas na época, qual que time que tinha um puta elenco? Em 2009? É. Porra, viu o São Paulo. Não, o São Paulo já tava desmanchando. E não mesmo assim, manchão, só tinha um bom time, sim. E mesmo assim, só Corinthians tinha bom time. Chegou, mas não tinha aquele timaço. Corinthians tinha Ronaldo Fenômeno. Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, campeão paulista. Mas 2009 talvez tenha sido o ano que não tinha um time assim, que era o nossa, que esse time é. Ah, é esses três assim. São. Não, mas é verdade. Mas é verdade. Não é verdade. Como não é verdade? Então pega os últimos. O Corinthians de 2011, o Corinthians campeão brasileiro de 2011, tinha um puto elenco, ninguém apostava no Corinthians. O Cruzeiro de 2013, bicampeão brasileiro. Tinha elenco. O Cruzeiro? Não tinha. Como não tinha? Mas ninguém não tinha ninguém acreditava no Cruzeiro, você tá louco? Ah, não é assim não. Acreditava sim. Como não é? Ô, Ale! Não, o Cruzeiro foi o capado que deu certo. Mas tinha elenco. Então, peraí, então é diferente. Ale! Quem? Everton, Guerreiro, William, como não tinha elenco? Ale! Deu certo, né? Mas era tudo refugo, né? Era refugo. Tinha sim. Ale, quem em 2013, não vou nem falar 2014... Qual jornalista esportivo falava o Cruzeiro é candidato a ganhar o brasileiro? Ah, acho que era... Eu não lembro de ninguém ter... Ninguém! Apostado. Porque todo mundo falava que era refugo. Foi o Catar. Aí depois que é campeão, fala que é bom elenco. Ah, mas eu acho que tinha um elenco... Agora, né? Foi assim. Campeão. O Everton Ribeiro tinha sido já rebaixado no Corinthians, tava no Cruzeiro. Ricardo Goulart, todo mundo falando, Diego Souza, refugo. E o Diego Souza. Só veio os refugo então, tá pra cá, refugo então, pra lá. Diego Souza assim, não tava no Cruzeiro. Eu tava sim, senhor. Então tá bom, você acredita que você apostaria no Corinthians como campeão? Esse ano? Se você perguntasse pra mim em janeiro, em fevereiro, não. Março... Janeiro eu sei que você falaria não, tô falando agora. Falaria não, hoje? Ah, hoje? Você acredita que vai chegar a ser campeão? Acho que tem grande chance, sim. Mas o que é grande chance? Quantos por cento? Ah, não vou te falar quantos por cento, mas eu vou te falar o seguinte. Olha, tem um ambiente tranquilo, um time que é super solidário, sabe? É um time que hoje, por enquanto, não vive problema nenhum. Pra mim, ao lado do Grêmio, são os únicos dois times, por enquanto, com um baita no esquema tático. Por que não? Mas não esqueça agora, que você falou que pode perder aí 3-4 jogadores, hein, mesmo? É isso que eu ia falar. Agora, aí o bicho pega. Se perde Fagner, se perde Rodriguinho, aí tudo bem, aí a história muda de figura. Mas não vou contar com o ovo da galinha, tô falando por hoje. Fala pra mim, RG, é fácil enfrentar o Corinthians hoje? Claro que não. Claro que não. E eu não tô discutindo quem tem melhor elenco. Por isso que eu tô falando. Eu vou te fazer outra pergunta. A surpresa. Quem está jogando melhor? O Corinthians ou o Palmeiras? Ah, Corinthians. Então, não tô discutindo elenco. A tabela mostra isso. Não tem jeito. Então, pronto. Não tem jeito. Calma. Hoje, Chapecoense e Corinthians estão jogando bola. Mas há um ano atrás, quem jogava melhor era o Inter. Todo mundo falava do Inter. Isso que eu tô falando. Eu nunca vocês falei. Não estão entendendo o que eu tô falando. Falou assim. Eu não falei do Inter. Aqui no estádio falando... Aliás, não só eu aqui. Eu não falei do Inter, não. Só ano passado. Fala todo ano os caras põem o Inter. Ou não é coloque nessa, não. Eu não falava, não. Eu lembro. Eu falei do Atlético Mineiro, não. A maioria dos comentaristas esportivos, não tô falando só daqui não, de tudo. Todos. Eu não falei. Principalmente dele. Coloca o Inter. Eu não falei do Inter. O Inter é o queridinho da imprensa. E o Inter olha passar também. Olha esse Inter aí. Todo mundo fala que o Inter é um dos favoritos. Todo mundo? Eu não sou todo mundo, eu não falei. Esse ano o Inter é favorito pra ganhar a Série C. Pra mim era o Atlético Mineiro. Eu lembro do Beija falando isso. E esse ano, viu, Ale, o Inter é favorito pra ganhar a Série C ano que vem. É. É, favorito. Ué, você quer que eu faça? Só a tabela. Deixa eu aproveitar que o Benjamin vai falar de extra aqui, que ele precisa falar do extra. Ah, então eu vou falar, Dodozito. O Festival Automotivo começou no Extra. Ganhe 20% de desconto nos itens anunciados, pagando nos cartões Extra. Confira nossas dinâmicas semanais, especialmente para você. Aproveite! Olha só, pneu Altimax Aro 14 por apenas R$ 209,90 ou em 10 vezes sem juros mensais de R$ 20,99 nos cartões Extra. Pneu Kingstar Aro 14, lançamento exclusivo por apenas R$ 189,90 ou em 10 vezes sem juros mensais de R$ 18,99 nos cartões Extra. Pneu Pirelli Aro 14 P400 por apenas R$ 229,90 ou em 10 vezes sem juros mensais de R$ 22,99 nos cartões Extra. E olha, não acompanha calotas, tá bom? Então já sabe, acelera para economia extra. É Extra Dodozito. Boa, beijinha. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97, em nome de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. É, daqui a pouquinho eu vou mais. Ruim. Já a gente vai colocar mais mensagens, Dodô, que chegaram aqui no nosso WhatsApp. Fala. Então, o Palmeiras que vai aí pro jogo sem Jean, Guerra, Edu Dracena, Borja e Mina, né? Amanhã, né? Amanhã. Certo. Vai ser um azedou. Palme grande, hein? Azedou o pé do frango, hein? Azedou? Ah, mas azedou por quê? Não tem, elenco. Tem elenco, tem que ter time pra jogar. Dodô Felipe Melo vai jogar, certeza, né? Enquanto você tava falando, o Dodô tava chorando, pra você ter uma ideia. Não, chorando não. Não. Eu acho que se tem elenco, como todo mundo fala que tem elenco, tem que pôr o time pra jogar e ganhar do time. Ah, o Felipe Melo vai estar lá, velho. Então. Joga o Felipe Melo. Tem o Kleber gladiador, hein, filho? Nossa. Desculpa, hein? Para, vai. Tudo bem. Ainda o Kleber, joga, o ele pode até fazer gol. Joga não tem bem, problema. Tá ele pode bem. Fazer, mas não pode ter medo do. Tá fazendo o gol, vai ser a lei do ex. Olê! Vem, beijo, a lei do ex. Ele. O Cuca botou o Felipe Melo de novo, né? Parece. Sim, né? Mas não tem a dúvida. Mas tirou o Edu Dracena, né? Mas o Edu Dracena acho que sentiu, né? Sentiu, Benja, no último jogo. Sentiu a idade. Sentiu. Sentiu o drama, velho. Olha, o Edu tá quase pra vir pro time do subóbito. Tá, né? Tá quase, né? O Zé Roberto já tá, né? Não, o Zé, ele já passou de idade. O Zé não passou. Quem tá jogando mais? Quem? Quem tá jogando mais? O Jô ou Borja? Hoje o Jô. Bora. Você tá louco? O Jô hoje, depois do Barrios, é o melhor atacante na perna. Depois do Barrios, por quê? O Barrios tá jogando mais que o Jô, tá louco. O Barrios tem 12 jogos, 12 gols também. Acho que os dois estão jogando igual, né? Ou não? Ah, o Jô tá jogando bem. Quem que é o Barrios faz gol em quem? Todo mundo. Todo mundo quem? Libertadores, Copa do Brasil e brasileiro é gol todo jogo, né? O Barrios tá jogando bem. Se falasse do Gaúcho, não vale. Não, nem tô falando de Campeonato Gaúcho. Aliás, ô Benja, não é só do Palmeiras você pegar, o Jô tá jogando mais que todo o ataque do Palmeiras. Tá. Ué, isso é óbvio. Você tá com medo do Kleber gladiador? Não, não tô. Mas você sabe. O Kleber gladiador tá jogando bola no Curitiba, hein? É, não, mas não pode temer, né? A gente tem que jogar e ganhar. É a lei do ex. Ex. Não, já jogamos contra eles lá. Ex é igual aquela gripe mal curada. Se você não espanta de vez a tua vida, ela volta e acaba com a tua saúde, hein? É. Tá certo. Ó, deixa eu falar do Ezeg aqui e a gente vai já pro WhatsApp. Oi. O mano desmaiou de fome, tadinho. Ih, rapaz, você tem que comprar alguma coisa. Vai fazer boca a boca nele, Benjamin? Manda ele. Eu vou agora. Abre a geladeira e joga ele dentro. Aperta a teta dele, que ele reage. Eu vou. Você vai fazer o quê? Ah, daqui a pouco eu vou no supermercado, porque depois que eu vi essa geladeira dele, juro por Deus, cara, eu tô... Tá mal. Você vai comprar o quê, Benja? Porque também você não gosta, o mano falou uma verdade, você não gosta de muita coisa, vai comprar o quê pra ele? Ah, mas... Mas você tá mastigando o quê aí, Benjamin? Você tá comendo aí? Tic-tac. É a única coisa que tem aqui. Tic-tac. Aqui na casa do mano tem tic-tac e água. Nossa. A minha garganta tá esquentou tudo, velho. É o No Limite, ele vai ganhar o Real. Tá ele e a gorda lá pra, na E final. Eu vi uma cena aqui, lembra do Papillon? Passou uma barata, o mano comeu, ele foi a proteína. Nossa senhora. Nossa, que nojo. Fome zero. Bom, deixa eu falar de Ezeg e a gente vai daqui a pouco pro WhatsApp, hein? Eu gostaria de um minuto da sua atenção, tanto você que é estudante, quanto você, pai de um estudante. Chega um momento na vida onde precisamos escolher nosso rumo profissional. Um momento onde sua decisão pode influenciar para sempre o seu caminho. E hoje existem muitas opções de faculdades. Mas como escolher a opção certa, hein? Agora, olha, uma dica para você é que você conheça muito bem os diferenciais entre as faculdades e o desempenho delas nas avaliações do MEC. A ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão, tem a força do ensino do Grupo Etapa e obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Se liga em alguns dos diferenciais da ESEG, ó. As salas não têm mais que 25 alunos. Todo o corpo docente atua no mercado de trabalho. Você já tem possibilidade de realizar projetos de iniciação científica já nos primeiros semestres. Na ESEG, o professor conhece o seu nome, você tira as dúvidas diretamente com ele, o professor está lá para te servir e ensinar em todos os momentos. Enfim, os alunos da ESEG têm um alto índice de empregabilidade, tanto no Brasil quanto no exterior. Para o segundo semestre de 2017, a ESEG está com condições únicas, únicas mesmo, viu? Para os cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação. Inscreva-se no vestibular em www.eseg.edu.br ou utilize sua nota do Enem. Lembrando, hein, que o vestibular acontece no dia 24 de junho, então inscreva-se já. ESEC, formando o melhor em você. Estádio 97. Boa. Estádio 97 aqui na Energia 97. Oh. Em nome de Stella Barros Turismo, o maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta, você na Rússia, com a Stella Barros Turismo. Fala, o Ale. Não, só mandar um alô especial, muito especial, ô Dodô. Que não sei se você percebeu. Eu tô com o piano novo aqui, ó. Ah. Você viu, colocou o quê? É porcelana, Guilherme. Isso aqui é coisa lente, coisa chique mesmo. Agora você tá chique. Eu queria agradecer você muito. Você pode sorrir à vontade. Meteu um piano aí, Ale? É, o sorriso maroto agora. O que é? Puseram o Mentex aí no lugar do dente? Você não vai falar assim, mano. Fala aí. E eu queria agradecer demais a doutora Ana Carolina Sorrentino Queiroz. E fez um milagre. Ela só podia ser dentista, ela é sorrentina. Deixou você sorrentino agora. Não me quis tiririquento, não venha me querer assim também agora, que eu tô com piano novo, hein? Entendi. Agora eu tô difícil, hein? E boca. Ô, Domênico. Fala, Mano. O bom é que no resort ele vai estar ainda na garantia. Eu posso testar com o cotovelo. Cotovelada não. Aí, aí, ó. Tá vendo? Picolé de osso, não. Temos um jogo. Eu te desafio, o senhor Maurício Borges. Eu te desafio, só cuidado com o picolé de osso, hein? Meu Deus. Então tá bom. Vamos partir para mais um ouvinte? Bora. Bora? Sim. Mais um ouvinte ligando, participando aqui do Estádio 97. Rui. Em nome de HDI Seguros, é debate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Anda e rebola, lá vai o Bambi, é grosso. Agora. Rebola, Bambi. Oi. Anda e rebola, lá vai o Bambi. Que música legal. Olha lá. Agora. Ah, ele é gay. Ah, ele é gay. Todo dia, toda hora, ele gosta, ele adora. Ah, ele é gay. A chupeta de baleia se solta toda. Falou gay. Chupa, trouxa. Ai, a língua lisa aí se solta. Nossa, ai, falou gay. Ai, ele quer se rasgar toda. Ele gosta, ele gosta. O Ale, toda brincadeira gay o Ale, ele gosta. Dá pra gente ir no mercado fazer compra? Com esse boné do Mota, não dá? Ah, dá pra fazer a feira aí, hein? Ah, pode colocar a tua mão. Ah, não! Que é isso? Ah, véia, vai no caminho. Olha o boné do Mota, velho. O boné do Mota. Aí, Mota, pão com mortadela. Opa, trouxa. Toma um cartão amarelo agora, Brasil. Oi, trouxão. Mortandela. Cabeça grávida. Alô? Mortandela, ainda não falou errado. Quem fala? É o Zé, tudo bem, Dodô? Ah, não, é o Zé não. Zé, velho. Não entendi. É o Zé Bonome. Zé Bonome. Mas é José. José. São Paulino. Calma, José do quê? José Bonome. Só isso. Né? Já ligou, né? Já ligou, eu sou ouvinte virgem. Hoje é terça-feira? Bonome. Valeu, meu de louco, hein? Foi um mau nome, hein, Bonome? Mas eu devia ter falado só Zé, velho. Já que não, se não deu certo, de novo. Lá vai o Bambi! Trouxa, você não ia pro WhatsApp? Pra que colocar essa música? Vai acabar o programa, trouxa. Agora! Todo mundo! Ah, ele é gay. Olha a chupeta, olha lá. Ah, ele é gay. Parece todo mundo, flipper, toda hora. Olha, é uma chupeta. Flipper grave do bem. Não, olha, é a melhor música da rádio. É a melhor música da rádio. Tem outra. Disparadamente. Vai, Chamu. Disparadamente. Alô? Parece a Chamu dançando. Quem fala? Sombra ainda. Chamu. Quem fala? Fellini. Ludmilla. Como? Fellini. Fellini. Isso. É a Fellini de honra. Manda o nome completo, então, vamos lá. Fellini de honra. Fellini Conte. Conte. Quantos anos você tem, Fellini? 2.6. 2.6 hoje, hein? Hoje. Não, mas dá um ódio. O quê, RG? Como assim, dá ódio? Dá uma bronca, velho. Dá uma bronca do quê, RG? Porque de madrugada eu fico assistindo o Animal Planet. Ah, é legal o Animal Planet. Aí pega aqueles Fellini, velho, fica pegando os coitadinhos. Eles matam os coitadinhos dos bichinhos, velho. Me conte mais sobre isso. Sensacional, sensacional. Então, você deu 10 pra isso aí? Eles dão... Quê? Quem deu? Tá de sacanagem. Achou? Você, né? Você perguntou? Não, isso aí é 11, pelo 11, menos. 11, é bom, né? Foi bom. Ô, Fellini, o bairro? Vila Granada. Vila Granada. Olha, vai explodir! Explosão! Vai explodir! É perigoso, hein, velho? E o time? Peraí. Você não perguntou pro Benjinha onde fica a Vila Granada? Benjinha? Deve estar dando comida na, no pulmão. Você na faixa de casa, né? Puta susto, né? O Benjamin tá dormindo, velho, no sofá ali. Imagina. É a primeira vez que o Benjamin tá trabalhando muito na vida dele. Imagina a capotada que ele caiu na nariga, velho. Nariga dormia aqui, véio. Imagina aí, velho. Imagina, cara. Coisa ridícula, hein? Oh, eu vou pegar ali na geladeira, tem uma salsicha do Meco. Vou passar a salsicha no rosto dele. Vamos ver se ele acorda. Passa a salsicha que ele gosta. Manda foto, manda foto, mano. Salsicha verdadeira, viu? Ô, mano, pode. Salsicha de carne. É. Dá a besuntada que ele gosta. Mano, pode fazer o que você quiser, porque agora, velho. Ô, Felipe. RG, só vai acordar amanhã, esse desgraçado, dormindo no meu sofá. Só amanhã, velho. E o time, meu velho? É, Dudu, coloca aí pra mim. www.fifa.com.br. Tenta ser em português. Lá você procura o Bimundial. Não. Brasileiro? Ah, bimundial pela FIFA é o Coringão. É o Coringão. Nossa, falou que você não sabe inglês ainda, hein? Nossa. Aí é tudo nosso, Paquito. Ai, me chama de Google Tradutor, porque hoje eu vou conhecer várias línguas. Ai. Oh, você tá saidinho hoje com esse dentão. Ah, aí, agora eu tô bonito. Ele tá moleque transante hoje, velho. Hoje eu vou bater a virilha gostosa, viu, Dudu? Tadinha, Dudu. Cuidado pra não perder o teclado, hein, velho? Não, aí não, isso é garantido. Grudou com o Super Amigão, vai perder o teclado. Me chama de colega que hoje eu vou colar na sua perereca. Vamos dar uma bala juquinha pro Ale pra ver se tá bom mesmo o negócio. Tá. Ô, amigão. Fala com ele aí. Fala aí, mano. Para de arrastar o maluco. Ô amigão, o Coringão, aí, vai pegar, o Coringão vai pegar o Vasco amanhã. Rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians até agora aí não tá decepcionando não, hein, mano. De 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Tá boa a campanha do Timão, hein. Aí, mano, ó, se manter esse aproveitamento aí, eu acho que dá pra manter por mais umas 6 rodadas, a cabeça já vai ficar voltada pra conquistas. Não necessariamente do título, mas vai pensar em conquistar uma vaga pra Libertadores, vai pensar em hoje, isso aí. A tendência é essa, cara. O time do Corinthians aí no começo do ano, ninguém apostava, ninguém cravava que o Corinthians poderia chegar a esse ponto, de chegar bem no Campeonato Brasileiro, mostrar nem você, vai, nem você. Não, mas ô Motinha, o Corinthians depois da chegada do Jadson, eu ainda falei no programa, falei, agora o Corinthians vai mudar da água pro vinho. Vocês falaram, mas você acha que o Jadson vai mudar tanto assim? Eu falei, não precisa mudar tanto assim, falei, porque o elenco do Corinthians não é um elenco ruim. Apesar da mídia toda começar a pregar que o time do Corinthians era limitado, antes. Eu sempre bati nessa tecla dizendo que o time do Corinthians não era limitado da forma como a mídia dizia, não. Então, o Corinthians aí, rodada após rodada, ele tá provando que ele tem competência. O time do Corinthians pode não ter tantos nomes assim famosos e consagrados, mas é um time solidário dentro de campo, não tem bola perdida, é um correndo pelo outro, e isso faz toda a diferença. Mas ou é não, a amigo, fórmula do errado? Tite, né? É a fórmula do Tite, 1-0, 1-1, né? 1-0. É, na seleção ele tá ganhando só de 1-0, você tem razão. Não, eu tô falando mas, nossa, que porrada, velho. Que paulada que você deu no moto, velho. O Pernelonga. Você quer falar mal do Tite agora? Ué, mas tô falando antigamente era assim. Acho que nem o seu treinador, Rogério Ceni, que falou mal do Tite. É, ninguém falou mal do Tite, não. Você falou sim. Coisa. Falou sim. Nada. Falou sim. Que não convocou, falou, não. Que convocou porque o cara é bonzinho. Mas ele não quis falar mal, ele não falou. Ele falou a opinião dele. Eu não sou tão bonzinho quanto o Tite. Agora vocês vão ficar inventando história. Falou com ironiazinha. Trouxa. Ah, vai, venenosa. Feliz, vai. Vai, venenosa. Cabeça de planetário. Venenosa? É, vai. Ô, mano. Diga, amigo. Vai, Drag. Me fala uma coisa. Você acha que o Corinthians, quando ele chegar num ponto mais pra frente aí da temporada, em que tiver que decidir entre Sul-Americana e Brasileiro, você acha que o Corinthians vai abrir mão do Brasileiro e ir atrás de uma Copa, um mata-mata? Porque esse elenco tem, querendo ou não, ele tem mais cara de mata-mata. É um elenco mais de chute. Então contrata o goleiro Bruno, que pode evoluir, tem peças com potencial pra evoluir, que é o Cleiton está chegando aí da Ponte Preta, ele pode ser o cara, assim, para ser aquela peça de segundo tempo. Uhum. Mas aí, você acha que o Corinthians seria capaz, assim, de disputar as duas competições no mesmo nível, quando chegar numa fase mais decisiva? Olha, eu vou te falar real, cara. Eu não sou a favor de priorizar nada. Ainda mais as competições que agora tem esse formato aí de se estender até o término do ano. O Corinthians ele não pode se dar o luxo de só focar na Sul-Americana e abdicar do Campeonato Brasileiro. É, como outros clubes que estão lá na Libertadores também, ou Copa do Brasil, não podem fazer o mesmo. Eu acho que como as competições agora se estenderam até o término do ano, você tem que jogar toda a competição da mesma forma. Você não pode priorizar e falar, ah, vou abdicar dessa competição. Vamos lá, o Corinthians abre mão do Campeonato Brasileiro para focar só na Sul-Americana. Toma uma trolitada, velho. Toma tá fora das duas, né, mano? Aí acabou. Você abriu mão de uma competição que você poderia chegar mais longe, porque você quis priorizar uma. E num torneio de Copa não é garantia de que você vai vencer. Então é complicado. Eu não abriria a mão, não. Acho que o Corinthians aí ele tem elenco. É, tudo bem, não vai repor aí a altura certas posições, não vai repor. Mas dentro de uma possibilidade de escalar todo mundo pra jogar, tem que escalar. A menos que o cara esteja extremamente desgastado e fale, pô, se puser em mais um jogo, a chance do cara se lesionar é de 80%. Aí você saca pra preservar o atleta. Mas, sinceramente, se não for pra machucar ninguém, tiver a chance de jogar todo mundo, tem que jogar todo mundo. É, eu acho que tem que ser assim mesmo, mas será que o cara ele vai pensar assim ou na hora que apertar ele vai dar uma recuada pra uma competição ou pra outra? O que você acha? Olha, cara, eu acho que o cara ele vai pensar da forma que eu tô te falando. Porque o cara ele tem essa consciência, né? Também. É, o cara ele tem essa consciência também. Ele sempre, quando vai falar a respeito das competições, ele nunca fala com inferioridade a respeito de determinada partida que o Corinthians vai fazer, independente do campeonato que seja. Ele sempre trata todo o jogo como se fosse a mesma competição. É, se pegar um adversário, eu lembro até de uma coletiva dele, foi a respeito, acho que até do Atlético Goianiense, que a mídia tentando dar uma pilhada, falando, pô, Carilli, agora é a chance, aí o Corinthians empatou o primeiro jogo, tem que ganhar agora do... Não, ele tinha jogado com Vitória no segundo jogo, depois ia pegar o Atlético Goianiense. Os caras estavam falando a respeito do Corinthians poder embalar no Campeonato Brasileiro. Fosse ganhar do Atlético Goianiense, já dar uma moral extra, etc e tal, ele tratando o Atlético Goianiense como se fosse um time também tradicional, um time forte do futebol brasileiro. Então, esse tipo de pensamento, pés no chão, respeitando todo mundo, eu acho que é bom, inclusive não deixa jogador subir no salto alto. Mas, ô, amigão, manda seu abraço, te perguntar, não, mano, só pra finalizar mandar, aqui mano. O programa já tá terminando, mas só pra finalizar. Jaca hoje, jaca, tem jaca, tranquilo, mas é só uma pergunta pra finalizar. Amigão, se você pudesse contratar um jogador hoje aí pra reforçar o Coringão, seria de qual posição e quem seria o jogador? Olha, sem dúvida, lateral direito, eu não vou te precisar qual jogador, mas acho que é a posição que, assim, se a gente tiver, não precisa nem ser uma sombra pro Fagner, mas talvez até um cara para dar aquele respiro quando o Fagner precisar ou quando tiver convocação, porque é ali que tá faltando mais, viu? Tá Sim. certo. Então tá bom, valeu, meu amigo. Velho. Obrigado pela sua participação, tá bom? Eu que agradeço, Dodô. Um abraço para todo mundo aí. Um abraço pro Motinha aí. Motinha, acho que eu sou um dos grandes defensores teus aqui. Ah, obrigado, da galera do trampo. É o único, não gosto, né? De você não, cara, mas eu gosto de você, cara. Obrigado, amor. Tá bom. Obrigado. É o único, né? Beijo, manda nude. Oh, Felininho, um abraço, obrigado. Só não gostei desse colete aí que você tá usando, tá estranhão. Ah, falei. Mas é isso aí. Falei. O cara nude. Viu a roupa do Mota, ele velho. Ele ama, um beijo. Ah, manda nude, ó. Manda nude, velho. Imagina aí o pelado de colete, velho. Imagina aí o pelado de colete, que lindo. É isso. Então tá bom, falou, meu velho. Depois você liga pro Mota. Um abraço. Um abraço, aí. Tá bom. Depois você liga pro Mota. Um abraço pro Bueno, que é marceneiro, chaveiro, pedreiro, eletricista. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ô, o Bueno tá tentando. Vai comer, Raimundo. Vai comer, Raimundo. Ele tá tentando manter a fatura do cartão de crédito em dia e tá fazendo várias funções. Então tá bom. Falou, meu velho. Depois você manda abraço pro Mota, fala pra todo mundo. Valeu, um grande abraço. Obrigado. Valeu. É isso aí, vamos falar aqui de... Ah, o Sombra tem um recado de HDI. Fala aí, Sombra. É isso aí, agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, meu amigo, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros. É de bate-pronto. Consulte seu corretor. Boa, esse é o Estádio 97. Quer mandar abraços? Mandem abraço aí, vamos lá. Tchau, obrigado. Eu manda quero aí, mandar um abraço pra... Mandar um salve pra galera do Bagaceiro FC. Tá aqui, veio prestigiar a gente aí. Tá ótimo. É, o Sérgio lateral, o Bob atacante, Josimar goleiro e o Alan. O Alan, Domênico, camisa Alan. 10. É o Alan. É o W10, ele mandou que ele é o W10. Bagaceira, deve ter duas pernas esquerdas, velho. Nome os caras têm, né? Agora precisa ver se tem bola. Tem, se joga, né, RG? Pergunte, Dodô. RG, por favor, quem é que garantiu hoje a camiseta, presente de Fit Camisetas? Ligue 29858840 ou acesse fitcamisetas.com.br, porque Fit é o parceiro do seu evento. Boa, Domênico Gata. Ele, direto do Animal Planet, Fellini Conte. Fellini Conte garantiu aí o presente. Boa, Fellini. Você vai buscar aqui, você tira uma foto com o Mota, bate um papo com o Mota, conversa com o Mota. Bate uma virilha. Faz o que você quiser com o Mota. Ele tá aqui esperando você, tá bom? Só dar um recado aí pro ouvinte. Eu sei. Vai lá. Pode dar um recado? Sexta... Eu tô ajeitando o seu lado aí. Exatamente, vai te consagrar. Sexta, sábado e domingo, esse final de semana, onde estarei você vai estar? Atibaia. Ah, garoto. Vai estar sexta, sábado, domingo em Atibaia? Vai dar uma deitada no mano. Eu acho que eu sei onde você vai estar. Ah, Urubom, cara, Resort Spa. Vai dar uma deitada no mano, né? Falou, mano. Parece a Samara saindo do poço. É. Então, tá abraço, bom. Abraço, obrigado, mano. Valeu, mano. Acorda o narigudo aí. Acorda o nariga aí, velho. Dá um tapa na bunda dele. Faz um pula pirata no nariga aí. Dá um pula fazer pirata, igual o Jarra fez no Cavani. Pascu, dá um pascu nele. Cuidado que ele gosta, hein, velho. É, ele gosta. Então tá bom. Abraço, mano. Valeu. Valeu. Abraço, gente. Tá certo. Estádio 97, ponto final no Estádio 97. Obrigado a todo mundo pela audiência. Não vai esquecer, hein, olha, nesse final de semana o resort, hein? Então liga lá 28964665 para você fazer a reserva do resort do Estádio 97. Final de semana, na sexta, sábado e domingo, hein? Não vai perder, tá bom? Tamo de volta amanhã a partir das 5h30 da tarde, sempre em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de McDonald's, amanhã um clássico do McDonald's, Big Mac por apenas R$8. Em nome de Extra também, onde economiza Extra, o Economiza São Paulo Extra está imperdível. A hora de economizar é agora, vem! Vem aí o horário político gratuito cedido aos partidos. E aí depois do horário político vem o quê? Vem aí Night Sessions depois, a Ju tá chegando depois, Juliana Ribeiro já tá aí. Né? Vai ser muito legal o programa hoje, Marina. Vai bacana. A Marina também hoje, né? É. A Marina Diniz. Marina. Hoje vai ser legal, programa bacana pra você aí daqui a pouquinho. Marina depois Diniz. Do horário que chega por aí, né? Ó, o Mote. Hã? Começou? Não. Não começou? Enrola aí, vamos falar. Enrola aí, vai. Vamos sexta-feira todo mundo pro resort, vai de calma, vai estar tudo pronto, já tá tudo encaminhado, viu, Dodô? É, tem várias atrações, tá pintando, hein, vai ser muito legal. Sexta-feira o Ale vai fazer um decreto pra cada um lá no na hora do programa. Começou? Amanhã tamo de volta, valeu, um abraço. Tchau, cabelo de boneca. Tchau. Nas riquezas naturais, gigante na capacidade de trabalho, gigante na generosidade de sua gente, é gigante de corpo e alma, mas hoje vive uma crise que não combina com a sua grandeza. Os nossos dias mostram um Brasil estarrecido e indignado diante de tamanha recessão. Recessão que afeta a nossa autoestima e corrói a qualidade de vida dos brasileiros. Mas será que é esse? E só esse o Brasil que temos? O Brasil que somos? Com certeza não. Somos também um país que faz jus à sua grandeza e que dá exemplo para o mundo. É a partir desse Brasil que dá certo que vamos agigantar nossos sonhos, nossa esperança, nossa confiança. e seguir em frente, orgulhosos do país que temos, do país que somos. Ciro Nogueira, presidente do PP. Nesse Brasil que já começa a se reencontrar com o crescimento, o Partido Progressista responde por dois importantes ministérios. Pelo da agricultura, que representa o agronegócio, o setor que mais exemplo dá de organização, modernidade e potência. E pelo Ministério da Saúde, que tem o desafio de implantar um serviço médico que corresponda à grandeza do Brasil, do país que temos a obrigação de ser. Porque, como mostra o agronegócio, temos condições e plena capacidade para isso. Esse é o pensamento do PP. É isso que devemos ter em mente. Somos capazes de superar qualquer adversidade. Iracema Portela, deputada federal do Piauí. O PP foi a legenda que proporcionalmente mais cresceu no último ano. E mostra que está, a cada dia, mais e mais antenado com a nossa realidade, com o nosso tempo. Cida Bordetti, vice-governadora do Paraná. O que é fazer política? Qual a missão de um partido político? Fazer política é dialogar, é buscar um consenso para garantir a todos as mesmas oportunidades, os mesmos direitos, é trabalhar para garantir dignidade ao cidadão, seja qual for a sua classe social. A missão de um partido político é no campo das ideias, defender caminhos para combater a desigualdade, para promover o bem-estar social, por talento, méritos próprios, uns se sobressaem aos outros, se destacam mais. Mas todos, indistintamente, devem ter o mesmo direito de viver com dignidade. É isso que faz o Brasil dar certo. Iracema Portela, deputada federal do Piauí. A diversidade é característica do nosso país e, portanto, fundamental na discussão e aprimoramento de políticas públicas. Movimentos como o de mulheres, jovens e negros, vindos de todos os setores da sociedade, ganham voz e força dentro da nossa legenda. No regime democrático, todos devem estar muito bem representados, porque é assim e só assim que se faz o Brasil que dá certo. Sueli Campos, governadora de Roraima. Eu tenho muito orgulho por ter sido a primeira mulher eleita governadora do meu estado. Não por uma razão pessoal, mas por um significado muito maior. Por representar uma quebra de preconceito. A cada dia, o espaço da mulher se amplia e é inegável o seu valor por onde quer que ela atue. No Brasil que dá certo, as escolhas são feitas pela competência, independente de gênero, cor ou etnia. Lairo Maggi, ministro da Agricultura. Hoje eu tenho o orgulho e a responsabilidade de responder pelo Ministério da Agricultura. Mas antes de ser ministro, sou e sempre fui um homem ligado ao campo, à agricultura e à pecuária. Acompanhei e participei da evolução desse setor. Eu vi e vivi de perto, nos últimos 40 anos, uma transformação sem paralelo na nossa atividade rural. Durante esse período, enquanto a produtividade agrícola lá nos Estados Unidos dobrou, aqui no Brasil ela multiplicou por 4. E a nossa produção quintuplicou. Nos anos 80, a região do Cerrado produzia 500 mil toneladas de soja. Agora são 50 milhões de toneladas. Aumentou em 100 vezes a nossa produção. Somos o principal exportador mundial de açúcar, café, suco de laranja, soja em grão e carne de frango. E ocupamos a posição de liderança no comércio de milho, óleo de soja, carne bovina e celulose. A quantidade de aves que levávamos um ano para abater, agora abatemos em 2 semanas. Exportamos frango para mais de 150 países. O agronegócio é responsável pela metade das nossas exportações e representa 20% do PIB brasileiro. E é o setor que mais dá empregos no Brasil. Esses números espetaculares foram cultivados com um trabalho sério, honesto e persistente do homem do campo. Números também alimentados pela modernidade e visão de futuro dos nossos produtores. Esse ano, antecipamos para pré-custeio 12 bilhões de reais para os agricultores financiarem a sua safra. Já temos a previsão de uma safra recorde, ultrapassando em muito as 200 milhões de toneladas. E o Brasil se prepara para, nos próximos anos, chegar a 250 milhões de toneladas. O agronegócio trata com tanto critério que produz e comercializa, que mesmo após uma interpretação equivocada de uma investigação batizada de carne fraca, não perdeu o imenso prestígio que conquistou. A excelência que mantém o controle e a qualidade falou mais alto. Em pouco tempo, desfizemos o equívoco e as exportações estão voltando ao ritmo normal. Por toda essa organização e planejamento, hoje o agronegócio é o melhor exemplo do Brasil que dá certo. Ricardo Barros, ministro da Saúde. Fazemos uma administração progressista frente ao Ministério da Saúde. Economizamos mais de 3 bilhões, cortando cargos administrativos e baixando o preço de medicamentos. E tudo foi reaplicado em mais serviços de saúde. Santas Casas, hospitais filantrópicos, UPAs, radioterapia e ações de atenção básica passaram a receber financiamento do nosso governo. Adotamos o melhor tratamento do mundo para portadores de HIV. Zeramos a fila para o tratamento da hepatite C e conseguimos Zika zero nas Olimpíadas. O presidente Temer lançou pessoalmente o Sexta-feira Sem Mosquito e neste ano, dengue e Zika reduziram mais de 90%. Controlamos a febre amarela, 7 mil obras estão em andamento, o Mais Médicos foi renovado e 57 milhões de brasileiros já têm prontuário eletrônico. Vamos informatizar toda a saúde. No Brasil que dá certo, saúde é a prioridade absoluta. Gilberto Ock, presidente da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal está fazendo a sua parte nesse novo capítulo da nossa história. A do Brasil que dá certo. O pagamento de 40 bilhões de reais das contas inativas do FGTS vem ajudando as famílias brasileiras a equilibrar seus orçamentos, investir em novos projetos e até mesmo realizar sonhos antigos. Sem falar que esse saque do Fundo de Garantia vai ajudar a estimular a economia e gerar novos empregos. Ao mesmo tempo, a Caixa aumentou o valor do saque do Fundo de Garantia para facilitar a aquisição da casa própria. Subiu de 1,5 milhão para 3 milhões de reais. Isso significa uma injeção de ânimo no importante setor da construção civil e, consequentemente, na abertura de mais frentes de trabalho. E ainda este ano, serão liberados recursos para a construção de até 600 mil novas casas do programa Minha Casa Minha Vida. Investir na vida das pessoas. Essa é a fórmula do Brasil que dá certo. Ana Amélia, senadora do Rio Grande do Sul. Hoje no mundo inteiro, e aqui no nosso Brasil, a grande vilã da história é, sem dúvida, a desigualdade social. E diante de uma crise, essa desigualdade se torna ainda muito maior. A ineficiência na administração pública que tivemos nos últimos anos aumentou o problema, porque o dinheiro não foi para onde deveria ter ido. Ao fechar os caminhos para a irresponsabilidade que sangrou o país, o Brasil deu um grande passo em direção à formação de uma sociedade mais justa, mais inclusiva. O Brasil que dá certo é o Brasil que olha e cuida de todos os brasileiros. Ciro Nogueira, presidente do PP. Se por um lado a crise que vivemos revela nossas fraquezas e erros, por outro, ela nos dá a visão e a oportunidade de fazer correções, promover mudanças e encontrar o melhor caminho a seguir. Esse é o lado bom da história. Por isso, nenhuma crise vai parar ou impedir o país de crescer. O Brasil é um dos poucos países onde as oportunidades de crescimento são reais e imensas. Um lugar no mundo para sonhar e realizar. O Brasil é potência e ninguém mais aceita que um país de tantas riquezas continue em dívida com sua gente. Sabemos o que está errado e o que fazer para corrigir. Investir na vida das pessoas. Essa é a fórmula do Brasil que dá certo. No Brasil que dá certo, saúde é prioridade absoluta. O Brasil que dá certo é o Brasil que olha e cuida de todos os brasileiros. Todos, indistintamente, devem ter o mesmo direito de viver com dignidade. É isso que faz o Brasil dar certo. No Brasil que dá certo, as escolhas são feitas pela competência, independente de gênero, cor ou etnia. Porque é assim e só assim que se faz o Brasil que dá certo. O agronegócio é o melhor exemplo do Brasil que dá certo. Nós já temos o exemplo da direção a seguir. Já temos um Brasil que dá certo. Partido Progressista. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. Inabina, energia. A energia que te move. Vem aí a temporada 2018 do Cruzeiro do Energia na Veia. Quero passar um weekend com você. Com atrações cada vez mais imperdíveis. Apresentando Blitz ao vivo. Evandro Mesquita, seu bonitão. Direto dos anos 80 a bordo do melhor navio temático do planeta. E mais,

about the friend you knew in the last good night that we toasted to. Saltily. Stay for me. Stay for me. We drank wine in the matinee and the spotlight show what it chased away. Stay for me. She saw my coma over her hourglass body. She had problems with drinking milk and being school party. Too long in her toothbrush, too much in your pocket. the sun. Not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone. Sessions.